Cara, eu tenho sentido que cada vez que a gente grava um programa, a gente ganha pelo menos uns 25 mil XP, cara. Mano, é cada dificuldade técnica que a gente Nossa. Encontra. É tipo um puzzle pra gente gravar, né? É, e hoje a gente conseguiu sem nada, sem ninguém. Hoje foi o primeiro sem assistências nenhuma, perguntando pra ninguém. A gente conseguiu arrumar o que o acústico fez. Maldito seja. Acústico, sou merda. Mas, finalmente, cara, estamos emancipados. Voltamos! Então. Depois, estamos agora, emancipados. Quase em 2 semanas de férias, você... Esta é a primeira semana. Primeira tá... semana de férias. Tô só admirando. Mano, aconteceu muita coisa. Como assim, cara? Aconteceu muita coisa em 2 semanas na minha vida, cara. Foi muito... A minha tá muito parada, só tive prova. Você acabou... Não, tá, que... mano, minhas férias... Tá, mano, a gente gravou o último episódio, era tipo na semana que eu ia pro culto. É, e aí rolou o culto. Nossa, culto. Eu fui, quem aprovou. Culto, eu fui, quem me viu, não mentiu. Isso aí. É isso aí, eu me diverti, digamos assim, de passagem. Eu gostaria só de ressaltar que eu consegui fazer a proeza nesse culto de ir até São Bernardo, voltar para fazer uma prova, aqui em pode Santo pá. André. E voltar para o culto logo em seguida, cara. Foi uma... Foi, e depois você voltou para Santo André, para HKU. Voltei, fiquei até acho que às 4 da manhã lá. Que delícia. Voltei para casa, era umas 7, 8. Mas você foi como pro terminal de trem? A pé? Ah, não. Eu fui dormir umas 2 horas na cap de um amigo meu aqui perto. E aí no dia seguinte eu fiz a caminhada da derrota para casa. Eu fiz muito isso. Nossa, cara, eu mano, odeio eu acho que a pior não tem... parte do rolê é voltar pra casa. A pior se parte você do não rolê... tá em casa já, sabe? Não, é, mano, nossa, velho, eu odeio muito rolê. Eu, tipo, acho que eu não, mal parei em casa. Vou voltar. É, velho, toda hora que eu falava que eu tô nem em casa. Tô nem agora. Em casa. Não, é sério, acho que não teve. Eu só voltava pra casa pra dormir, porque à noite eu saía, voltava só no outro dia. E isso aconteceu, nossa. Tipo, vários dias. Sabe? Saudades. Foi eu no começo desse ano e final do ano passado. É, não, porque eu vou voltar na academia nas férias. Vou voltar na academia. Nas férias. Tô vendo, voltou não sei hoje, o quê. Né? Eu fui semana passada, mas só consegui um dia, porque eu derrolei o resto estava e, tipo, eu gastando tava muito... energia de outros modos. Eu tava, pior que eu tava. E aí, mano, aí hoje eu consegui voltar, a rotina, acho que essa semana a rotina volta, graças a Deus, porque eu tô... Dei muito rolê, já cansei. Mas eu vou continuar dando, porque tem, mano, férias até depois do recesso. Nossa, cara, as aulas voltam recesso, até depois do carnaval. Exatamente no dia do meu aniversário. Que cara. Presente, cara. Faz parte. Faz parte. Faz parte, acho que a gente já consegue gravar lá, não sei. Consegue. Né? A gente vai manter o ritmo, né? Vai. Pra quem tá na dúvida, e as séries estão chegando na UFABC, ou já chegaram? Já pra chegaram maioria. Pra maioria, tá? Então, o campo, nunca vi o campus tão vazio. É, tô de rec, vai continuar? Vai continuar. Vai, teremos já dissemos programas. Isso e nós teremos mais programas, a gente depois precisa programas discutir. Programas regulares, vamos discutir as temas, pautas ainda. Sabe o que eu gostaria muito de saber de temas de pauta, sim? Ah. É, e-mails, gostaria muito de receber e-mails. É. Porque a gente não tá. Assim, sabe o total de e-mails que a gente recebeu até hoje? Foi um. Um, que foi o da fanart. Foi o da fanart. Foi o da fanart. Eu gostaria de receber, sabe, feedback da galera por escrito. Vocês já estão ouvindo um episódio de 2 horas, mandar um e-mail não vai dar 2 minutos. É, então. Mas assim, tem muita gente que veio falar pessoalmente, muita gente mesmo, que... amigos meus que eu nem fazia ideia de que estavam ouvindo, no Sim. meio de uma conversa, falar eu tô ouvindo o seu podcast e tal. Cara, que legal, mas porra, fala velho, com sabe? A gente, a gente precisa ter, porque senão, tipo, nosso papo fica muito unilateral, porque é só eu e você, e sim, aí, tipo, sim. a gente perde um pouco da interação com as outras pessoas. É, porque, assim, beleza, a gente às vezes faz um programa de opinião aqui, ou expõe histórias e tal, mas a gente não quer que fique só nisso, a gente quer que vocês... também expande interajam. Pra vocês também. Sim, eu quero agradecer ao professor Marco Antônio, que outro dia eu voltei, tava voltando pra casa, e como a gente mora perto, a gente pegou mais ou menos o mesmo trajeto até em casa, e ele falou, tipo, tudo que ele tava gostando no programa e tal, fez meio que um review, assim. Toda a bajulação que a gente quer. Sim, sim. E deu várias sugestões de outros programas pra rádio também. Ele tem um projeto que ele quer fazer também, quer desenvolver. Eu achei Sério? Bem legal, sim. É, mano, é uma ideia muito bacana. Legal, depois tem a ver encontra. Com discos e coleção de discos. Porra, isso é legal. É bem maneiro, cara. Mano, vamos lá? É, acho que sim. Só pra deixar claro aqui, como a gente tá em período de férias, as atividades aqui na UFABC estão meio, né? pra cabisbaixo? É meio, então não tem muita coisa tá rolando encerrando. Por enquanto. Seu Kung Fu vai dar uma pausa de que 2 semanas? 2 semanas, nossa, vão ser 2 semanas intermináveis. Só ano que vem, hein? KKKK. Ah, nossa, é. Dia 1º cai numa segunda, né? Se eu não me engano. Sério? Você vai estar aqui dia 1? Acho que sim. Não, dia 1º não vai ter treino, porque por mais que seja legal treinar no primeiro dia do ano, eu acho que, né? Né? É, eu vou estar em Santos, voltando, então. É, então, mano. Não vai rolar. Mas é isso aí. Vou dar um jeito de treinar na praia. Tá, tudo bem. Então a gente vai aqui direto pro segundo bloco, justamente porque não tem muito o que falar aqui da faculdade, né? Se você chegou nesse podcast e é de fora da UFABC e não sabe o que a gente tá falando aqui da faculdade, nesse primeiro bloco a gente tenta falar só sobre a nossa facu, que a gente faz o, né? Ah, é. O podcast aqui. Isso. Não só sobre a nossa facu, né? Mas a gente tem que relacionar o tema, é isso aí. É, mas como estamos num tema urgente e estamos... É uma pauta quentíssima! É, a gente vai tentar lançar esse podcast antes da maioria dos podcasts de cultura pop, é, olha, cara. Só, para de cutucar, né? Será que teve? Deu pra ver? No... Se pá, deu pra ver. Acho que no último episódio deu pra ouvir também. Eu cutuquei uma vez ou outra. Você também. Tá. Mas é. Ok. Enfim, Felipe, eu tô de hack. É, e eu tô de hack. É só isso. É só isso que eu vou saber. É, enfim, é. Pera. Aí eu já sei quais são os dois que eu tenho que mexer. Piranha. Aí. Eu já tinha começado. Ah, caralho. Não, deixa. Okay. Felipe. Star Wars, cara. Dois anos. Dois anos esperando essa porra. Eu lembro quando eu saí do episódio 7, cara, da sessão 3 da madrugada, assim. Uh-huh. E pensando, puta, mano, só em 2017 o próximo episódio. E eu pisquei e já tava aqui, cara. Já estava acontecendo. O que aconteceu? 2016 foi um tapa na cara, 2017 foi um chute no saco. Foi um ano conturbado, assim, né? Não que 2018 vai ser diferente. Não, né? Aí vai ser os dois, vai ser morte a pauladas. É a mesma coisa. É, se o mundo tá na merda, um não é a virada do ano que vai, né? Não é a nossa contagem do tempo que é meramente relativa que vai salvar nossas vidas, mas. Pois é. Deixa de pessimismo, vamos guardar isso pro. Enfim. Star Wars está nos cinemas, Star Wars está aí de novo, episódio 8. Voltando à tona. Temos aí pessoas indo ao cinema enlouquecidas, saindo do cinema exauridas. Talvez não tão enlouquecidas. É, temos um aconteceu. Filme bem divisor de águas aí, né? Divisor de águas não, digo divisor de opiniões, né? É. Divisor de águas eu teria que mudar muita coisa, né? Divisor de opiniões. É, temos um filme dirigido aí pelo Ryan Johnson, nós não temos mais a mesma identidade do J.J. Abrams. É uma referência aí pra quem viu Looper, Assassino do Futuro, é o mesmo cara que dirigiu esse filme. Ou seja, já fica com umas 20 pulgas atrás da orelha. Ah, cara, foi um filme que eu gostei, assim, de assistir, sabe? Eu não acho que, tipo... A construção que ele faz de um filme eu não gosto. Ah, sim. De... É, eu sinto que no Looper ele perde a mão. Ele tá, o começo é muito legal, é todas as ideias que ele trabalha aí ali, depois o filme arrasta. É, arrasta. Caralho, arrasta, e aí tipo, ele tenta se resolver tudo no último ato. Não, assim. E aí ele joga uns elementos ali que você não esperava, assim, sabe? É, realmente. Que tira do cu, mutantes e poderes. Enfim. Enfim. Mas esse cara, ele dirigiu aí Star Wars Episódio 8 e que foi muito bem recebido pelo estúdio, né? Sim. Digamos de passagem. É. A Disney tá em lua de mel com o Ryan Johnson, deu pra ele a direção aí de mais uma nova trilogia, depois que essa aí foi terminada. E assim, agora o J.J. vai dirigir o episódio 9. Exato. Então vai ser, tipo, retornando ao estilo do episódio 7, talvez continuando com um toque de J.J. Abrams o que foi o episódio 8, então, tipo... Muito provavelmente. A gente não sabe se isso vai ser uma gororoba... Cada episódio tem uma coisa só. Mas enfim, vamos do começo. Vamos do começo, lá. Que vamos, é o quê? O começo é o seguinte, a gente vai dar muito spoiler nessa merda. Já vamos avisar, esteja dito que esse aqui é um podcast programa, pra quem viu o filme. Pra quem viu o filme, é um programa recheado de spoiler. Daqui a gente vai dar opinião, tudo. A gente vai falar das cenas que a gente mais gostou, vamos tentar seguir uma linearidade, né? Vamos tentar lá. É a palavra-chave. Tentar é a palavra-chave, mas a gente vai dar opinião, vai falar o que achou da cena, o que achou do personagem, o que aconteceu com o fulano, quais as teorias que foram comprovadas, quais não foram comprovadas. A gente vai destrinchar o filme do melhor jeito que a gente conseguir. Exato. Só eu e você na nossa inabilidade. É, a gente tentou trazer convidados, assim, mas foi muito de última hora. Foi muito de última hora, não rolou. Acabou não rolando, então... Bem, vamos lá. Star Wars Episódio 8. Qual a sinopse, Nathan? O que, que está acontecendo cara, na galáxia? Cara, a sinopse é o seguinte. A Nova Ordem tá cagando geral. Primeira Ordem, né? Porque, tipo, no episódio 7 ela se caga toda. Sim, mas ela volta porque eu não sei de onde eles tiram gente e soldado e arma do cu. Porque é todo vilão. No Império Contra-Ataca é a mesma coisa, né? Tipo... Do nada, galera. Mas assim, agora a situação tá um pouco mais com a corda no pescoço, porque a gente consegue perceber que as forças rebeldes, que não é mais chama rebelde, eles chamam de... Resistência, né? Eles tiveram que mudar de nome. Sim. A resistência, ela tá muito mais fraca, muito mais desfalcada, tá, tipo, pela corda no pescoço, realmente. A primeira ordem tá numa voltagem muito mais alta, né? É, pessoal, o negócio tá tenso e então a... Ai, meu Deus do céu. Quanto tempo? 10, 11 minutos foi suficiente. Ok. Tá. Enfim, é que o que dá. Logo a primeira cena do filme já mostra isso, né? É uma cena de fuga, é uma cena de onde a resistência tá evacuando o planeta. Sim, que foi a cena que começou a me dar medo, porque assim, quando eu terminei o episódio 7, eu falei, caralho, que filme legal, mas isso é um episódio 4 muito melhorado. Sim. Agora, quando começou o episódio 8, eu falei, caralho, isso vai ser um episódio 5 muito melhorado? É, então. Porque o episódio 5 começa com a galera escapando de Hoth. É, só que, ainda assim, o episódio 5, ele trabalha mais, assim, a resistência tá naquele planeta, mas eles não sabem que o Império tá chegando ali. Sim, então, agora, é que agora o perigo é muito mais forte, muito mais iminente. Exato, é que o que acontece, eles mostram que passou um tempo do episódio 4 pro episódio 5 e você consegue assimilar o que que aconteceu com esse personagem, com aquele personagem, com esse outro. Isso. Esse é o contrário, não, ele começa exatamente de onde acaba o episódio 7. É. Por isso, eu acho que... Ele já começa com muito fôlego o filme, sabe? Já começa meio desesperado já. E eu acho que pra 2 anos de espera, isso... Não sei, é difícil de você acompanhar o ritmo do cinema logo no começo, sabe? Ah, eu não sei. Eu acho que eu consegui acompanhar, eu senti a tensão. Eu achei, particularmente, essa primeira cena maravilhosa. Toda essa primeira arco A cena da fuga foi... Da fuga, do bombardeio. Do bombardeio. Os bombardeiros, cara. O que foi essa aquilo? Foi muito... Eu me senti, tipo... Eu senti uma pitada aí de Segunda Guerra, sabe? Sim, os bombardeiros se aproximando e, tipo, levando tiro chumbo pra caralho. É... E aí só sobra um. Só sobra único, um. E aí é uma personagem que você não sabe nem o nome dela. Se dá a vida pra soltar as bombas e destrói. E finalmente mostra o que tem naquela porra daquele pênis gigante que tem nas naves. Que são bombardeios. A gente só não sabia como era dentro, né? É um monte de bolinha bomba que eu acho. Eu fiquei. Eu cheguei ao ponto de pensar, mano, as bolinhas estão muito próximas. Eu fiquei. Mano, tipo, se explodir uma. De quem trabalha nessa porra. Qualquer balanço morre. Não, aqui é. Trabalhar bombardeio é um perigo. Porque o cara tem que. A escada fica no meio de uma parede, de 4 paredes de bombas. Então, e assim, as bombas não estão, tipo, muito perto de uma da outra na hora que elas estão caindo. Tipo, você explode uma. Não dá tempo da outra bomba penetrar na armadura. Sim, e, tipo... mas eu confio na engenharia do futuro. Eu acho é uma galáxia muito, muito distante. Então... Se ela tá, as bombas estão caindo e todas estão caindo na mesma aceleração, então acho que elas não vão se tocar. Não vão se tocar, mas tipo, o raio da explosão da bomba podia afetar a de trás. Provável. E tipo, ela explodir antes, sabe? Entendi. De penetrar a armadura. Mas isso foi suficiente pra destruir uma classe Dreadnought de uma nave do Império. Cara, eu achei assim. Eu achei do caralho. Mano, essa cena. Essa cena é foda porque é o seguinte: primeiro mostra Paul Dameron como realmente esse piloto fudido que a gente tava já começando a ver no Despertar que no, da Força, no episódio né? 7, ele foi um pouco meio tímido, assim. Ficou meio apagado, né? Ficou meio apagado. Eu já tinha sentido uma faísca nele, falei, porra, ele vai ser da hora. Não, mas eles trouxeram ele, assim, como quase um personagem de primeiro plano, até, sim, né? Sim. Então, você vê, ele, eu acho que é um dos que tem o maior desenvolvimento de personagem, como personagem na história, como um todo, sabe, nesse filme. Porque ele tá sendo preparado pra ser o líder, tem todas as expectativas em cima dele, já é comandante Dameron, né? Até achei ele meio fodão demais nessa primeira cena, tipo, ele foi sozinho destruir todas as armas de superfície dessa nave foda pra liberar o bombardeio. Assim, eu imaginaria que, tipo, ele precisaria de um esquadrão pra fazer isso. Eu compraria ainda mais a cena se tivesse pelo menos 2 aí junto com ele. Se tivesse um esquadrãozinho pequeno, vai. É, porque, mano, era... Ele foi muito foda era em destruir... Era um Star Destroyer que tinha pelo menos o tamanho de uns 100 Star Destroyers. Não, ele não era tão grande assim, mas ele era, tipo, ele era bem grande. Maior do que normal. Ele era no mínimo do tamanho do Star Destroyer do Vader lá no naquela citadela gigante. Que era muito grande, cara. Mas aí, a cena que mostra a personagem se sacrificando, eu achei fodida, porque ela serve pra você construir outra personagem, que é a irmã dela, Rose, né? Que olha, vai aparecer eu não depois. É, eu tava com expectativa aqui no topo e ela foi lá embaixo. Nossa, eu fiquei... Enfim, chegaremos lá. Beleza. A gente chega lá Temos essa cena que ele destrói... destrói o Dreadnought. Acho que o que aconteceu aí... Teve um problema que eu fiquei... será que vai ser assim? Que é o slow motion. Eu acho que ficou carregadaço demais, assim, que o controle vai caindo da nave, passa por ela, ela não consegue pegar de primeira, aí mostra o controle em um slow motion que tá... Cara, deve tá uns 200 milhões de frames por segundo, porque tá muito devagar, assim. E aí, quando tem um slow motion numa cena dessa, você já espera que tenha uma, sabe? Uma virada de coisa, que ele não vai cair de fato. Então, subverte a sua... Você não tem a quebra de expectativa. Se mostrasse sem slow motion, eu acho que eu ia comprar mais a ideia dela pegando, assim. Ok, não, isso não me pegou tanto. Eu, sei lá, o filme não foi carregado de slow motion, acho que foi só nessa cena. Tiveram mesmo. Dois, e o outro foi bem pior. Eu não lembro qual foi. Ah, você vai lembrar quando a gente chegar. Tá, tudo bem. Esse slow motion não me pegou muito. Se fosse algum bagulho mais Zack Snyder aí, eu ficaria meio bolado. Mas não é o caso, então... Eu acho que o outro foi mais Zack Snyder, assim. Esse foi só um detalhezinho. Foi curto no plano geral, assim, então não me pegou muito. Mas o que acontece? A princípio, a primeira... Quer dizer, a resistência, ela consegue escapar, né? Das mãos da primeira ordem nessa cena. E você já percebe que eles estão por um fio, porque sobra uma fragata. E algumas naves de suporte. É, sobra um cozinho ali, sobra, né? Sobra, mano, uma população, assim, dá pra encher o bloco A de pessoas. É, porque eles estão sem apoio nenhum, porque toda a república foi dizimada no último... É, você vê aquela cena que eles explodem, sei lá, quantas... Cinco planetas, um sistema inteiro. Sim. E todos os outros planetas que são, tipo, eles apoiam a resistência, mas eles têm medo de reagir por conta da força brutíssima da primeira ordem, então... Sim, sim. Né, tudo que da resistência tem é, mano, é ali e agora, e o resto da galáxia tá com medo, cara. Então é difícil convencer o resto, mas enfim. Depois dessa fuga, nós temos... Eles entram no hiperespaço. Isso. E aí, se eu não me engano, eles cortam pra primeira cena da Rey. Quando a Rey chega lá na ilha, lá no final do episódio 7... Exato. Que ela dá o sabre de luz pro Luke e o filme acaba. Cara, você achou dessa primeira cena? Que é assim, vamos contar. Estamos, né? Há dois anos. Dois anos esperando. Com essa cena do Luke olhando pra Rey. Tipo, super enigmático. Nossa, ninguém sabia o que ia acontecer. Caralho, depois. Luke Skywalker voltou, não sei o quê. É, beleza, no episódio 8 a gente tem uma micro retrospectiva da Rey chegando na ilha e dando o sabre. Tem lá o Luke olhando. Ele simplesmente joga pra trás e fala, tipo, foda-se. Cara, eu... Assim, todo mundo riu no cinema e eu dei aquele... Mas eu fiquei pensando, caralho, eles construíram isso tipo, por tanto tempo, pra jogar fora numa piadinha assim? Basicamente, você pega toda a emoção que o JJ colocou lá nessa última cena e falou, você... Cacá, piadas. Vamos injetar. Esse foi um problema que eu senti no filme. Foi um filme que foi carregadinho de piada demais. De piada. Eu tava vendo e foi piadas que às vezes levaram um plot pra frente e isso me deixou putíssimo. Então, eu acho que assim... eu tava vendo outras opiniões sobre o filme, né? Eu também tava meio incomodado, porque eu tava sentindo que só eu tava vendo alguns problemas, sabe? Sim. Tá, tipo, todo mundo tá, meu Deus, melhor filme de Star Wars, meu Deus. E eu tô tipo, mano, gente, sério que vocês acharam aquela cena dali, daquela personagem legal, sabe? Eu tava meio receoso. E aí eu tava vendo algumas opiniões e o pessoal falou, não, porque o humor, ele é muito bem pontuado, ele é como se fosse um cano cheio de água passando e o humor tá lá pra dar uns furinhos e aliviar tudo. Cara, não. Não. Tá carregadaço. É nítida a diferença. Eu acho que o humor cagou o personagem do General Hux, que pra mim ele era um personagem até que interessante de ser desenvolvido. Sim. E virou alívio cômico. Ele virou alívio cômico, saco de pancadas do Kylo Ren. Cara, aquela cena do que ele fala alguma coisa pro Kylo Ren, já nem lembro mais o que era. E o Kylo Ren joga ele na parede e é, cara, tipo, cacá. Não, é, isso é de graça. Cuspido e escarrado da cena do Hulk dando um tapa no Thor em Vingadores, o Avengers. É, exatamente isso. Eu fiquei, gente, assim... Né? Já vi antes, já beleza, vi. Já vi milhares de montagens dessa cena, eu tô vendo isso num filme de bilhões de dólares. É. Sabe? É, isso me deixou meio chateado, assim. Ok, beleza. Verdade. Vamos lá, vamos continuar. Porque o que acontece? Quando eles mostram o Luke Skywalker, a gente espera que, beleza, tenha um certo humor, né? Porque o filme não pode ser tenso o tempo todo. Sim. É, mas eu acho que o excesso acaba faltando com respeito, sabe? Uh-huh. Porque a cena, ele não te permite ficar imerso na cena, ele não te permite você pare e sente, tá, ok, vamos ver o que esses dois personagens estão fazendo, é. O que vai ser da Rey aqui. Ele é, tipo, olha só, aventura, piadas, plot seguiu pra frente e você nem viu como. É, exatamente, e mostra uma cena de rotina do Luke que eu acho que foi do nada, sabe? Foi, a Rey chegou, falou, oi, encontrei seu sabre, ele joga o sabre pra trás, vai continuar a fazer a rotina dele. E a Rey chega e vai seguindo ele. Vai seguindo ele, vê ele caçando os peixes. Vê ele caçando os peixes, tomando, pegando leite azul. Verde lá. Não, é verde. É verde. É. Mas é tipo uma leite referência, azul, claro, leite azul de banta. Do episódio 4. Mas vê ele, tipo, essa cena foi engraçada? Foi. Foi. Mas aquilo foi Star Warsinho, foi, mas tipo, o que que isso me adianta, exato, agora? Eu vi, tá, uma galera falando que o humor da cena e o jeito que o Luke tá se portando no começo é pra fazer uma referência ao Yoda no episódio 5, porque o Yoda, ele é meio... Ele é todo zoeiro, fica mexendo com as coisas dele. Exato, que ele bate no R2 e fala, mãe, solta esse daqui. É, então, beleza, funcionou? Não. Eu acho que acaba que você... desconstrói o personagem, sabe? Funciona um pouquinho. É, aí vai. Só que eles fizeram-se bastante. Porque, tipo, eu imaginei que, assim, a Rey e o Luke ia ter um paralelo com o Luke e Yoda no treino de Dagobah, sabe? Ah, claro. Tanto que tem uma cena que mostra, tipo, tem um shot que mostra um X-Wing embaixo da água. Sim. Eu falei, mano, a Rey vai levantar esse X-Wing? É, eu pensei, então, eu fiquei com receio quando mostraram o X-Wing, porque, beleza, a gente sabe a referência, sabe, entende? A referência, mas eu fiquei com medo da repetição. É, então, aí eu falei, puta, vai ser a mesma coisa? Que bom que não foi. Sabe? Uhum. Só que toda essa parte do treinamento da Rey na ilha, eu não senti avanço na personagem da Rey. É, eu não senti avanço algum no treino, tipo... e de repente na frente do filme, ela já tá com, tipo, poderes. É, tipo, então... já tá puxando o sabre. Já mostra que, tipo, beleza, já era fodona, eu não precisava desse cara. Ela pra... treina por, sei lá, 2 minutos na frente de uma pedra, e de repente ela começa a usar o sabre de costas, que eu acho maneiro. Mas, tipo, ela já começa não, a dar isso o... Isso achei legal. É o sabre, o jeito legal. Que ela usa o sabre é muito legal. Que é muito pessoal por conta do bastão dela, né? Sim, sim. Eu acho que toda a estética do personagem da Rey nesse filme tá legal. E mas tua... faltou... Foi tipo um salto. De repente, ó, Rey chegou, ó, quero conselhos. De repente, ela já tá lutando com o Kylo Ren. Cara, e você passa 2 atos do filme nesse lugar. Arrastadíssimos. Não é possível que você não consiga construir... Sabe? O que aconteceu aí? Toda essa parte da ilha, assim, tiveram umas coisas legais, eu gostei das Freiras da Força, eu achei que foram interessantes. Elas poderiam ser um alívio cômico que funcionaria melhor se, ao invés de carregar o Luke com um alívio cômico, sabe? Sim, os Porgs eu achei legal enquanto eles estavam na ilha. É, mas os Porgs, né? Daí depois vão pra fazer um ninho na Millennium Falcon. É... Eu achei um detalhe engraçadinho, mas tipo, ele fica, sim, lá na ponte com o Chewbacca, uhum, e tipo, gritando também. E aí, a cada shot que aparece da Millennium Falcon, depois aparece um Porg. É um saco! E eu detestei esses bichinhos, mano! Eles, pra mim, foram os novos Ewoks. Eu quero todos fritos, que nem o Chewbacca ia comer. Não, um isso deles. Que os Ewoks serviram pra alguma coisa. É, pelo menos, né? Mas, né? Vamos destruir walkers com pedras tivesse, e toras. Se tivesse Porg derrotando o Stormtrooper aí, eu ia falar, não. Ah, não, eu não vou falar de sacanagem, cara. Não, aí ia ser revoltante demais. Continuando. Enfim, enquanto você tá... É que eu não quero parar de falar desse arco ainda, porque a gente não concluiu, né? Tipo, O que acontece? Tem a expectativa de que a Ray vai ser treinada e não rola nada. É. Esse que é o problema. Ela, tipo, recebe maior. Um conselho outro, uh-huh. E, tipo, é um bagulho mais filosófico, assim, ó, Jedi é, é isto. É, ela passa meditando, o aí... O Luke fala dos problemas dele sobre continuar a ordem Jedi. Cê, afinal, fica a pergunta, né? Por que que o Luke foi pra esse planeta Por tal? Que que o episódio chama os últimos Jedi? É, então, e ele fica... fala que foi lá pra morrer, né? E isso eu achei interessante. Isso eu achei pesado. Isso eu achei pesado, achei legal pro personagem. Foi interessante. É, e acaba que no final isso leva a uma conclusão muito boa, é, pro Luke Skywalker, sabe? É, mas acaba que, beleza, você não sente que o personagem mudou de fato ali, você não sente que ele tem alguma coisa pra agregar à história, é, ao que tá acontecendo. Eu não vejo muito conflito de ideias, sabe? Tipo, ele discute bastante com a Rey, tipo, ah, não, porque o Jedi agora tem que acabar, não, mas a galáxia precisa de você, sabe? Sim, e, sim. E de repente, sei lá, é, o Luke ajuda eles na batalha, é, por um motivo X. Mostra que ele tá, é, tá chocadíssimo, não, mas que o que aconteceu com o Kylo Ren, né, dele ter perdido o melhor estudante dele, uhum, foi devastador pra ele como mestre, só que eu acho que eles perderam um pouquinho a mão nessa cena, de tanto que eles insistiram em mostrar isso. Sabe? Foram o quê? Uns 3, 4 flashbacks? Foram 3 flashbacks da mesma cena. Tudo bem, foram 3 pontos de vista diferentes, cada um agregando uma coisinha. É, até chegar, tipo, no entre aspas, plot twists. É, só que aí eu vou entrar numa parada que é o jeito que o Rian Johnson editou o filme. É um problema pra mim. Porque você tem, de repente, um plano muito bem aberto, assim, e aí depois você foca a câmera 3 centímetros na cara do personagem. Aí você volta pro plano muito aberto e foca 3 centímetros na cara do personagem. E isso acaba que me tira, sabe, da ambientação do filme. Uhum. Eu acho que podia ter sido, tipo, em questão de cinematográfico, podia ter sido um pouco diferente. Eu acho que eles podiam ter feito essas revelações sobre o Luke e o Kylo Ren durante o treinamento, uhum, tipo, é, mostrar, assim, quando é a visão do Luke, quando ele conta a história, mostrar mais a cara dele, uhum, e tipo, ele contando no fundo, né, e não mostrar muito o Kylo Ren, e aí o Kylo Ren contando, mostrando mais ele, e aí, tipo, depois mostra os dois, o Luke com, apontando o sábio de luz pra, uhum, ele, sem, tipo, nos dois primeiros, sem mostrar muito eu essa ameaça. Eu acho que ameaça, não precisava nem apontar o sabre de luz, sabe? Só a luz. Exato. A luz verde. Isso se fosse pra ter flashback mesmo, porque eu compraria a ideia se não tivesse, uhum, sabe? Porque flashback em Star Wars, você lembra de ter algum? Não. Antes de algum filme? Não. Eu não lembro. Tem flashback que a Rey tem no episódio 7, quando ela pega o sabre, né? Mas... Mas não flashback. E não, não. É uma visão. É uma visão, mas tem coisas do passado. Tem, tipo, o Luke... Mas é extremamente pontual e é significativo pra, tipo... Sim, e vai, e ela acaba que quem algumas ela coisas é, são esclarecidas nesse filme, sim, tal, sim. Como a destruição do templo do Luke, etc. É. Mas enquanto um personagem tá contando uma história, eu acho que você mostra a contrapartida visual e a falada, ou você mostra ou você fala, sabe? Show, don't tell. Show, don't tell, ou tell, don't show, assim. Então, sim, não sei, eles podiam ter feito a opção de fazer só um, uh-huh, só uma dessas, ao invés de fazer as duas. Eu compraria se fosse só, só a visão do... Só eles falando, mas também compraria se fosse só mostrando, sei lá, por exemplo, a Rey quando vai na caverna, acaba que se depara com isso, e aí começam os questionamentos dela, de lado sombrio, sim, lado negro e tudo mais. Uhum. Aliás, o que você achou da cena da caverna? Da caverna? Então, vamos dar um pouco mais de contexto, né? Porque sim. Assim. O treinamento Jedi sempre chega em algum ponto onde o Jedi precisa se confrontar com seu lado sombrio. Né? Sim, pra ver se ele realmente vai ser um Jedi ou se ele vai ser dominado pelo lado negro, né? Exatamente. Ele vai ser... Atiçado, teve uma, né, amostra grátis nisso quando a Rey tava meditando na primeira lição do Luke, uh-huh, né? E... Que ela, né, o Luke fala pra ela sentir a força, que tem uma cena engraçada também, uh-huh, ela fala, reach out, né? É, reach out, aí ela, tipo, coloca a mão. Bota a mão pra frente, frente, a Luke começa a passar uma folhinha na mão dela, uh-huh, ela tipo, ah, eu tô sentindo, é a força, ela é forte, ela, força, ela dá um tapa na mão dela. Uh-huh. Não, essa eu achei uma cena engraçada. Não, essa, se tivesse, tipo, tirado um pouco do humor de antes, assim, sim, e deixado esse assim. É porque essa. O humor dessa eu achei um pouco diferente, porque o que acontece? Mostra o Luke como um cara que, tipo, pô, eu tô de saco cheio dessa história de Jedi se acharem fodões e acharem que tem que a força é um poder deles, sabe? É, que é o que ele fala pra ela depois. Sim, a força não te pertence. É, não é um poder do Jedi. É algo que existe e que você aprende a manipular a seu favor. O Jedi é um o canalizador. Ele, né? É o canalizador. Da parada. Exatamente. E é uma piada com esse contexto, sabe? Tem algo que sustenta essa piada, sabe? Sim. Além de ser só piada. É, é o fundamento de toda a mitologia do negócio. Sim, enfim. Aí voltando a cena aí, da caverna. Aí, né, a Rey tá aprendendo a sentir a força, aí ela começa a sentir a ilha onde ela tá, o céu, o mar. E ela começa a perceber que na ilha tem um ponto que é meio dark, assim. Sim. Que é um, né, essa é uma ilha de... uma, né, como tudo na relacionado à força é balanceado. Então, tipo, uhum. tem toda a parte da ilha que é recheia de vida, é Sim. cheia de morte também. Sim. Então ela sente a luz na ilha, mas ela também sente aquele ponto de escuridão. E ela é atraída direto pra ele, assim. Uhum. E ela, tipo, ela não hesita, ela não batalha aquela sensação e ela simplesmente vai explorar. É, e aí o Luke fica... meio assustado, meio assustado, até, porque fala... ela percebe que ela é forte. É, eu vi essa mesma força no Ben Solo, Kylo Ren, Kylo Ren. E agora eu vejo você, você. E isso tá, isso me deixa E agora assustado, isso né? me deixa com medo, né? É. Que se ela não nem hesitou indo lá no Negando a Força e, tipo, ele fica até com receio de treinar ela, porque vai que acontece o que aconteceu com Kylo Ren com ela, né? Exato, exato. E aí, depois a Rey, ela vai buscar onde tá esse buraco, esse ponto de Dark Force, né? Uhum. Lado sombrio. E tem uma caverna ali. Sim. Tem tipo uma parede meio espelhada. Né? Parece uma parede de cristal, assim, super espelhada. É uma parede. É como se fosse. Um espelho infinito de elevador, assim. Exato, é um espelho infinito de elevador, porque ela começa. A se ver duplica. E aí aparecem várias imagens dela. É, né, todas fila. Reflexos de reflexos de reflexos. É. Tipo, e aí foi uma escolha de cena que eu também não gostei muito também, não. Eu achei que esse efeito não me levou a comprar a ideia de que ali ela iria confrontar o lado negro dela. Acho que, sei lá, ela poderia... Eu não entendi muito bem a metáfora, na verdade. Por que fazer 1 milhão de reflexos dela? Eu não sei. Assim, beleza, toda aquela coisa de... ela faz o gesto, aí se repete... se repete com um delay. Parece que não acaba, assim. Aí parece que a Rey que você... que foca numa cena não é a mesma Rey que tava lá atrás. Sim. Beleza. Ele vai se aproximando, você percebe que ele vai chegando no final da fila. Tipo, exato, que é... até chegar aquela na frente de outro espelho. Exato. Que é, ah, eu quero, queria muito ver meus pais, né? Ela pede, tipo... que o espelho ele promete aquele pra ela, do Harry né? Potter, fale, né? Fale o que você deseja e tudo mais. É, pra parecer o que você sonha. E essa é a cena em que ele decide, o Rian Johnson decide colocar em questão o assunto que tá todo mundo especulando faz muito tempo. De quem a Rey é filha. De quem a Rey é filha. E essa cena eu achei legal. Essa parte dessa essa cena especificamente... não fui convencida. Eu gostei, porque é o seguinte... que aparece, você vê que aparecem duas caminhando duas sombras não, no espelho. Primeiro, por que você não gostou? E elas se fundem em uma e aparece ela. É, um medo que eu tive nessa cena é de dar história de Anakin concebido pelos midi-clórias e não sei o que e tudo mais. Não, isso uma, eu fiquei com medinho. Algo meio Virgem Maria, assim, da vida. É, fiquei com medinho. Mas, assim, por que, que você não gostou dessa eu cena? Eu acho que não, eu não me satisfiz com o fechamento dessa história uh-huh. dos pais dela. Eu esperava tipo, algo diferente. Porque, tipo, ela retoma esse assunto com o Kylo Ren mais pra frente, uh-huh. quando eles se confrontam. E o Kylo Ren fala pra ela, ah, seus pais não foram ninguém. Eles simplesmente te abandonaram porque eles queriam comprar, sei lá, bebida. Sim. Né? Você é realmente uma X, assim. O que isso, eu, assim, isso por um lado, tudo bem, porque a gente foge daquela linhagem Skywalker ser todos os Kardashian da galáxia e ser uh-huh. tudo em volta deles, mas... Cara, mas o Skywalker ainda é protagonista, uma vez que o Kylo Ren é um dos protagonistas desse filme. Sim. Entende? Então eu acho que... Por que eu gostei da cena? Ah. A Rey, ela procura respostas em outras pessoas. Isso desde o primeiro filme. É. Ela é um personagem que procura esse... Por o que Kylo que Ren foi fala abandonada e tal? É, ela procura esse apoio paterno, fraternal, na verdade. Sim. E procura alguém pra ter como base, sabe? E o espelho mostra pra ela... Quando ela pergunta quem são meus pais, é como se ela... Pra mim, que eu entendi da cena, como se ela estivesse procurando a resposta pra... De quem ela é. O que eu preciso pra ser forte, o que eu preciso pra seguir, e ela sabe? Precisa só dela mesma. E ela precisa só dela mesma. O espelho fala, é você e você mesma. Você não... Pô, é o que o Kylo Ren fala. Cara, isso é passado. Deixa morrer. Deixa morrer. É, e continua. Vocês... Tudo que você precisa pra continuar daqui pra frente é depende só de você. Depende de você. Mas sei lá, eu acho que eu isso não esperava achei legal. Que os pais dela fossem uns vagabundos. Eu esperava. Desde o... Não, eu imaginei que ela fosse ter alguma pinta de fodelança. Cara, assim. Eu não queria. Não queria. É uma coisa que eu já vi falando pra você já. Sim, a gente já vem especulando isso junto. Filha do Luke, não sei o que. Eu não gostaria que ela fosse filha de alguém especial e fodão. Porque mostra que, beleza, pra você ser especial e fodão, você precisa ser. É que, filho é do, de é que eu tive a sensação que no episódio 7 eles construíram. Eles tiveram, tipo, muitas cenas em que ela se questiona quem ela é. Uhum. E eu imaginei, poxa, acho que eles vão construir, tipo, a história da Rey baseado no que foi dito assim no episódio passado. Uhum. Tipo, todo esse questionamento de quem são os pais dela vai ser puxado e vai ser descoberto, assim. Ah, sim. Nesse então, episódio. Uma coisa que eu não gostei foi o modo com que foi revelado que os pais dela são. Não eram ninguém. Uhum. Eu esperava que ela descobrisse por ela mesma e visse a realidade. E isso eu acho que deveria ser mostrado pra não deixar espaço pra. Ah, não, ele tava mentindo. Ah, não, ele não tava mentindo. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. Uhum. Porque acaba que. Tava vendo uma entrevista. Não uma entrevista, mas uma pergunta que o Rian Johnson respondeu. Justamente sobre a questão da paternidade. Ele falou: eu fiz aquela cena sinceramente. O que eu coloquei ali, eu realmente quis dizer aquilo. Mas isso é uma questão de ponto de vista. Sim. Então, não é como se o JJ não pudesse subverter essa situação e mudar no próximo filme, sabe? Uhum. A gente pode acabar tendo um plot twist que eu preferia que não tivesse, na verdade, porque eu acho que pode saturar essa história. É. E aí esse filme vai ficar muito destoante, porque ele já é muito destoante do primeiro filme em questão de câmera, em questão de roteiro, em questão de Eu tudo. Não senti a vibe Star Wars. Não senti, não senti. Então, faltou aquela... Se eu tivesse vendo esse filme logo depois do Despertar da Força, eu não ia sentir que era a mesma história sendo contada, sabe? Foi muito estranho, realmente, porque eu via vídeos da produção do episódio 7, eu via, uhum. tipo, aqueles cenários construídos de verdade. Não, mas esse também tem cenários. Não, tudo bem. Aí, eu via que o J.J. Abrams tinha uma paixão, assim, uhum. fazendo negócio, e todo elemento que ele usou no episódio 7, eu senti que era presente do universo Star Wars, por uhum. mais que fosse novo. Nesse eu não senti tanta coisa. Então, eu acho que, assim, Rian Johnson, ele fez a coisa com paixão, ele... cara, a gente tem uns avanços aí que, em comparação ao primeiro, puta que pariu, o Despertar da Força, puta que pariu, os animatrônicos estão muito melhores. Toda a questão visual... Não que no 7 fosse ruim, mas, Não que no 7 fosse ruim, mas tá escalando ainda mais, sabe? Qual parece exemplo que de... animatrônico? Os lobos, por exemplo. Cara, os lobos, eles... Que lobos? São os lobos de cristal, eles são realmente animatrônicos. Os porgs, eles são animatrônicos. Caralho! Não parece digital o porg. Não. É assim, o movimento é feito com animatrônico mesmo, mas toda a parte... A textura dele. Toda a textura dele... A finalização é digital. Sim. Então fica um quesinho de digital, mas a maior parte é animatrônico. Uhum. A questão de, tipo, o efeito digital melhorou ainda mais só mostrando o Snoke, por exemplo. O Snoke, cada microexpressão dele. Cara, ruga, cicatriz, isso eu achei fudido. Olho. Porque eles mostram... Aí é o mesmo plano, eles não pegam, vamos colocar a cara do Luke a 3 centímetros da câmera e a do Snoke a 15. Não. Eles enfiam na cara mesmo pra você ver. Mano, a gente gastou dinheiro nessa produção. É, cara. Então você fica, cara, não, realmente agora tá fudido. O CG do Snoke tá muito da hora. Tá eu só tá o quê, Felipe? Tá incrível. Inacreditável. Eu só fiquei... De cair o cu da bunda. Levemente incomodado com a cor da roupa dele, mas isso é tipo um bagulho muito idiota. Ah, cara... Que parece um traje de banho. Eu gostei da roupa dele pela cor, justamente, assim... Claro que pode não ser uma referência a isso. Mano, ele saiu da sauna e foi pro trono. Assim, pode não ser uma referência a isso, mas ele de amarelo me lembra na história da China, o Imperador Amarelo, que era um puta tirano filha da puta, que pegou o nome de um outro cara, queimou toda a história da China e falou, não, eu vou ser o primeiro Imperador da China a partir de agora. Caralho. E, assim... Pode não ser uma referência disso, eu posso estar viajando, mas eu senti uma vibe assim, eu senti que isso acrescentou ao personagem, mas justamente porque eu já sabia disso antes. Okay. Eu não sei se a galera que não sabia comprou alguma história assim. Acho que é um pouco fora de curva da linha. Assim, então, voltando lá, beleza, a questão dos pais da Rey, pra gente terminar aqui. Então pode ser que o JJ mude isso, pode ser que ele fale, não, ela era filha de alguém especial, depois e tal, mas... Aí eu acho que ele realmente ia arrastar o negócio. Eu acho que é uma mensagem tanto pra personagem quanto pra gente, sabe? Uhum. Porque na vida, às vezes, a gente tá esperando umas respostas fodidas, uns esclarecimentos, cara, nossa, isso com certeza tem algum propósito muito maior e vai ser muito foda quando descobrir. Mas às vezes a resposta está dentro da gente. Tá dentro da gente e às vezes nem é tão fodido assim quanto a gente esperava e a gente tem que aprender a lidar com isso. Às vezes a resposta mais simples é a verdadeira. Entendeu? E aí eu acho que aí o Rian Johnson acertou um pouco. Ok. Eu gostei. E outra coisa que eu gostei muito que ele fez com a Rey e com Kylo Ren foi a conexão dos dois. Ah, isso conexão. Eu achei que ele acertou muito bem. Eu achei interessante essa porra. Cara, Quando apareceu a primeira vez, eu falei, será como vai? Vamos ver como ele vai fazer isso. E eu gostei de ele não colocar os dois no mesmo plano, a maior parte do tempo. Tipo, eles ficam um ao contrário do outro, assim, na câmera, né? É, exatamente. Mas eles não... Ele só, tipo, ele fala, eu tô te vendo, mas eu não tô vendo onde você tá. Só que ele não aparece no quarto do Kylo, ou ele aparece, na sala onde ela tá, assim. Isso eu achei incrível. Eu achei legal essa conexão. Bem legal, foi interessante. Aí você coloca dois personagens que nesse segundo ato da história, eles estão no mesmo momento, sabe? Eles estão caminhando, seguindo trilhas parecidas. Uma vez que eles descobrem que os lados que eles estão seguindo, não seja o que eles estavam pensando que fosse. O mestre deles está decepcionando, o mestre de cada um está decepcionando, sabe? Uhum. Então, isso eu achei que foi muito legal. Não gostei da parte da piadinha do você pode colocar uma roupa e tal, não sei o que. Foi de graça. É, foi meio de graça. Não tem problema, tipo, o Kylo Ren aparecer todo fortão lá e peitoral com o não, não tem problema. Esse não é o problema. O problema, sabe qual é o problema? Ah. Qual é o problema disso? Ah. Raylo. Cara, não. Raylo não. Não, cara. Mano. Raylo velho, não. Isso é a coisa mais idiota que não, você... Não, sério. Raylo não. Assim, com todo respeito, se você tá ouvindo e você chupa tipo Kylo Ren, Kylo Ren Raylo... Ray... Primeiro, vai tomar no seu... Sai daqui, não, mano. Não, assim... Não, eu não quero ser agressivo, porque eu tava falando, respondendo uns negócios no Twitter lá, e aí, tipo, usava uma hipérbole assim, com um tom mais agressivo, e as pessoas... Não, porque aí, veja bem, você já quis avançar no cara porque ele tinha uma opinião diferente da sua. Cara, hipérbole. Eu não vou avançar, não vou partir pra agressão física por causa de uma opinião sobre o filme. Mas, assim... Cara, Kylo Ren e Raylo, assim, vamos perguntar, em que isso agrega pro roteiro? Nada. E isso foi construído antes de alguma maneira? Nope. Faz sentido? Não. Agrega pro personagem? Uh-uh. A gente quer ver isso no cinema? Nope. Quer desperdiçar ingresso com claro isso que não. E tempo de tela? Claro que não. Não. Isso não vai trazer nada, não vai trazer nada pra história de Star Wars, não vai contribuir em porra nenhuma, sabe? E fora que os dois personagens já estão muito bem resolvidos os caminhos deles no final desse filme. Eles não precisam de romance pra ser algo mais. É, então, cara, esquece, ou não, cara, esquece. Vamos seguir em frente. Vamos fingir que isso não... Tira os cavalinhos da chuva, tira o estábulo inteiro da chuva e guarda. Tira o estábulo inteiro da chuva e guarda, exato. É isso mesmo que você disse, cara. Não... Mas acho que é isso, da cena da ilha, né? É isso aí. Depois, o que temos? A gente tem a continuação da questão da fuga. Por que o que acontece? Aquela super fucking nave foi destruída e tal, mas o Império consegue rastrear o restante da Força da Resistência através de um salto mais rápido que a luz. Sim. Toda a preparação dessa cena eu gostei. Porque, primeiro, mostra o Kylo Ren indo até o Snoke. E como é uma sequência direta, né, do... Episódio 7, Kylo Ren ainda tá com uma cicatriz que a Rey fez no rosto dele. Sim, no episódio. É. Snoke fala, deixa eu ver essa porra aí, né, cara, tira essa máscara. Tira essa máscara, e aí você ele, não é moleque. Não, tá tudo bem. Aí ele, tira essa máscara preta que tu não é caveira. Tu não é caveira, moleque. Isso, mano, isso eu achei sensacional. O Snoke dando lição de moral nele, achei fodido, tipo... Achei legal porque a gente viu um negócio no Snoke que não me convenceu no último episódio. Uhum. Mas aqui mostra por que que ele é o dono da porra toda até aquele momento, sabe? Sim. Por que que ele é forte, afinal de contas? Mostra, tipo, o Kylo Ren, ele levanta o tom pro Snoke, ele... Mano, você não fez isso. Abaixa essa bola. Abaixa essa bola. Eu abaixo com a força. Usa o relâmpago. Isso eu achei caralho. E ele foi tão effortless, sabe? Ele só... E mostra que ele é forte pra caralho. E esse é um problema que a gente vai te falar depois. Ok. Então, tá. Enfim, aí chega o Kylo Ren, ele pega o capacete num ataque, acho que no último... Mais um ataque de rage nele. Ataque de rage, assim. Ele vai lá, destrói o capacete. Prepare my ship. Prepare my ship. E aí eu falei, é agora. Aí quando eles chegam no restante das forças rebeldes. É, porque eles lançam um ataque. Cara, não. Primeiro, vamos falar da nave do Snoke. Que nave é aquela, caralho, cara? Que nave. Ah, se você achava que a nave do começo do filme já era grande. Essa, mano, é a maior nave que eu já vi em Star Wars. É, tipo, tirando a planeta, a Estrela da Morte e o Planeta da Morte e o planeta Star Killer. Starkiller, mas tipo, né? É, não, cara, é grotesco de grande, é foda. Isso sim que é poderio sim. Bélico, velho. E assim, teve uma coisa que não me convenceu, que foi a seguinte. Beleza, a nave é grande e tal, E eles falam, ah, eles são mais rápidos que a gente, então a gente não vai conseguir alcançar eles, só vai conseguir ficar atirando e esgotando o escudo deles até que eles fiquem sem combustível e a gente destrua. Sim. É, só que olha o tamanho da porra dessa nave. Você vai falar que não tem pelo menos um esquadrão de caças ali? É que não, tava longe pros caças também. Não, porque se chegar em perto... Assim, e outra? Isso. Não vamos entrar em ciência aqui, mas eles estão no espaço, né? É. Tá? É só falando, eles estão no espaço. Sim. A massa ali não tá... Né? Não tô nem merda nenhuma. Não vai, né? Físicos me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que não faz diferença. Mas né? tudo bem. Tá. Beleza. Te acredito por motivos... Só que esse foi um artifício que o Ryan usou pra estender esse arco durante... Até o talo, porque... Fica naquela perseguição e... Que não acaba, o combustível tá acabando, exatamente. E aí eles têm que resolver o próximo plot, que é, tipo, que depende muito desse, né? É, exato. Que é o plot do Finn. É, o que acontece? Com a nova personagem, a Rose. É, mas como que esse plot acontece pra começar? A nave rastreia eles, e aí... E o Kylo Ren sai lá nos caças, tipo, fogando os olhos pra acabar com o... Atirando em tudo. E aí vem aquela cena do trailer que tava todo mundo se indagando. Kylo Ren irá matar Leia? Veja, no próximo filme e tal. E aí ocorre a cena, o Kylo Ren tá pra ele atirar, não ele atira, não atira. Mas o resto do esquadrão dele atira. Atira, explode e a Leia vai pro espaço. Burro. A Leia... E cara, não, calma, vamos descrever tudo. Como você tava na cadeira de cinema nessa hora? Eu tava aflito. Eu tava, cara... Eu falei, mano, aconteceu. É assim que a Leia morre. Eu falei, aconteceu. Né, agora que a Carrie Fisher... E agora eu tô investido, e Kylo Ren, filha da puta, e não sei o que e tal. Aí, beleza. É, a Leia explode a ponte da nave, da fragata, e não, a Leia é ejetada pro espaço. Eu falei, mano, é isso, é a morte de uma grande líder, a Carrie Fisher morreu, ela teve uma morte, tipo, foda. Né? E aí, o que podia ter sido ali, aquela cena bonita dela flutuando no espaço. Nossa, aí quando mostrou, eu falei, nossa, cara, eles vão ter o pessoal agora, eu tô tão... Aí ele mostra o rosto dela congeladinho, mostra a mão. Quando mostrou a mão, eu falei, aí tem um problema. Eu fiquei não. Peraí. Aí mexe o dedinho, eu falei, não. Aí eu falei, não. Aí foca no rosto de novo, eu falei, não abre o olho. E ela abre o olho e volta pra porra da nave. E se puxa. A filha de Krypton, caralho. Mano, ela basicamente fez a Supergirl ali e voltou pra nave. Ela era pra ter morrido. Ana, mas por que ela não zoou? Era muito foda da força. Não, porque ela é um Skywalker. Jedi sobrevivem jogados cara, no espaço? Cara, não tem um... Ó, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas do que eu consumi até hoje de universo expandido do Star Wars, jogo, quadrinho, livro, animação... Não tem um Jedi que vai pro espaço, respira no espaço, sobrevive no espaço. E tipo, sem máscara. Cabeça não explode, na sei lá. Na porra da HQ nova que saiu, tá o Luke e a Leia no espaço com capacete. Mano. Caralho. Não. Cê, cara, Ryan Johnson, vamos ser frangos. A Leia podia ter morrido ali. Você tinha uma oportunidade de ouro. De fazer uma... Não de ouro, vai. Eu acho que poderia ser ainda melhor. A gente chegar lá. Tudo bem. Mas... Podia ter sido ali, o fim dela. Podia ter sido ali, porque... Fim de uma líder. Cara, enfim. Vamos ser sinceros, a Carrie Fisher morreu, é uma perda que a gente teve. Agora, como que eles vão fazer isso pro episódio 9? É, assim, pelo que eu entendi dessa sequência, o que acontece? No primeiro a gente tem o Han Solo como grande tema principal, quase. Não tema principal, mas como grande figura, ícone ali. Assim. Nesse Luke, e aí no próximo eu entendi que seria a Leia. Porque até que o pessoal comentou, o próximo filme seria o filme da Leia e tal... É, ela teria um grande destaque. Então, sim. Beleza, entendi. Mas, né, 2017 fez esse grande favor que foi tirar a Carrie Fisher da gente. É, e você percebe no filme que ela... Já tava meio já tava cansada, mal, sabe? Então, ela não tava ela mais. É, não, ela não tava 100% bem e, cara, tem... Fiquei meio triste. Tem algumas entrevistas, o pessoal falando que... É, falando que a Carrie Fisher tava, tipo... Receosa, putz, será que eu faço mesmo? Eu não sei se eu vou estar 100%, eu não sei se eu vou atuar bem e tal. Ela tava insegura em relação. E a gente esquece que o pessoal é gente, sabe? É. E acaba que você vê que ela tava fraca no começo do filme. E você já fica, putz, cara, foi realmente uma perda e ela realmente morreu. E quando acontece a cena, você concretiza isso, né? Você, tipo, beleza, realmente perdemos a Carrie Fisher, perdemos a Leia, ou eu. Vamos seguir o filme com isso. Uhum. E, aí, e funciona. Assim, pode soar meio babaca falar isso, mas funciona como investimento emocional do público. Sabe? Funciona você pegar o filme, usar essa tudo coisa, o contexto da morrida e jogar ali no filme e falar, porra, pra frente. Adeus Leia barra Adeus Carrie Fisher. Você tira isso, cara. Você joga isso completamente por terra. Uma vez todo que mundo você... no cinema ficou tipo, que? Cara, nossa. Não, na minha sessão teve gente aplaudindo, cara. Muita gente aplaudindo. Aff. E eu fiquei pra morrer. Vocês estão aplaudindo o quê, caralho? Cara, foi... Vocês aplaudem quando vocês pousam no avião também, porra? Nossa, galera que aplaude quando pousa o avião. Ah, inferno. Então, cara, enfim, o que essa cena... Cara, a partir daí eu comecei a julgar e o filme pensei, com outros então, olhos. Então, beleza, ok, a Leia voltou pra nave, o que, que ela vai fazer no resto do filme? E aí eu paro pra pensar, não teve muita coisa sem ser... Não teve não muita teve. Coisa. Sabe o que aconteceu? Ela, beleza, ela vai pro hospital, fica internada lá no tanque de Bacta versão 2.0. E aí é colocado uma outra almirante no lugar, sendo que fazia muito mais sentido o Paul pegar o lugar dela, já que ela, ele já tava, né? Como comandante, mas quase. Ela tinha ele. Faltava, tudo bem que ali a gente percebe que falta o treinamento do Paul. Ele no ele começo, ainda é muito imprevisível. A gente perde muitas vidas no começo do filme por causa das atitudes dele, né? E sim. Ele não consegue. Eles podiam ter usado um almirante que podia. Que fazia. Akbar. Né? Almirante Akbar. Akbar. Tava ali, cara. Tava ali. E ele morre, eles contabilizam ele na hora que a galera vai morrendo mais pra frente. Sim. Ah, o almirante Akbar morreu. Sabe? Já. Como? Foi tão... Sabe como eles poderiam ter feito a morte do almirante Akbar? Muito mais foda. Só deixar ele no lugar da Holdo. Exatamente. Que foi, assim, uma das cenas mais bonitas que tem. Caralho, Star Wars. Que cena linda. Cara, é... Vamos cara, chegar lá. Não, calma. Vamos continuar a história bonitinho. Vai, beleza, vamos tá. Vamos lá. Assim. A almirante Holdo, que é a... Eu não lembro o nome da atriz agora. Laura Dern. A Laura Dern, que tava em Big Little Liars e tal. Ela é fenomenal. Beleza. Não sei se o personagem ela dela é grande coisa aí e tal, mas eu gosto muito dela. Enfim, a Almirante Holdo, ela toma conta do poder e tal. Eles tentam, tipo, fazer ela como se fosse parte, porque tem uma frase que o Paul vira e fala, Almirante Holdo, daquela batalha X que ninguém provavelmente conhece, se ninguém não leu a porra do livro, sei lá o quê. Eu não... E aí, tipo, eles tentaram, tipo, como, nossa, como ela faz aparece. Parte do universo Star Wars, ok? Aceitem. Ela faz parte de alguma batalha pica, ela tem autoridade. Tipo, não, cara. Eu não senti, tipo, ela foi muito deslocada. Ela foi muito deslocada. Esse é um problema que a Disney, assim, vai enfiar goela abaixo da gente, que é, cara, você quer ter informação completa, consuma... Todo o resto todo das outras mídias. Eu não acho que tem que ser assim, eu acho que o filme, ele tem que... Sabe, dá base pra que a gente entenda ele, entenda os personagens por si só. Sei lá, trazer um personagem que tá num livro que muita gente não, ou não tem acesso porque só tem algumas determinadas traduções, ou tá no jogo, ou tem mídias que as pessoas não consomem. Se colocar ele em primeiro plano num filme é complicado, cara. Complicadíssimo. Você não vai ter investimento emocional ali do público. Eu tive zero. Eu tive zero simpatia, não comprei personagem. E aí mostra que ela tá seguindo diretrizes já colocadas pela Leia antes. E ela é muito mais mão firme, né? E eu não engoli, porque tipo, agora eu vou cuidar dessa porra, eu vou fazer um plano. Só que isso não funciona pro Paul, né? Ele não compra a história dela. Ele não compra a história dela e eu também não. E o que ele faz é organizar um plano com o Finn. Um motinzinho. Um semi-motim, onde o Finn iria pra aquele planeta, você lembra o nome agora? O que tem o cassino? Eu até ignorei porque foi uma bosta, cara, eu não gostei. Cara, toda essa cena foi... Todo esse plotzinho foi um cocô. Finn, assim, ele na verdade ele queria sair da nave porque ele tava... a Leia tinha um bracelete que tava conectado com tava conectado com a Rey. E a Rey ia saber onde ir, né? E onde saber onde ir. Só que como eles estavam em situação de apuros, e depois que a Leia quase morreu, O Finn pegou o bracelete dela e ficou com ela e falou, mano, tem que sair daqui, porque se a Rey voltar, ela vai estar na merda. Sim. Né? Vai estar na merda com todo mundo. Sim. Ela não pode morrer, porque ela é foda. E aí que ele conhece a Rose, que trabalha nos encanamentos. E aí, tipo, ele vai tentar pegar um pod de escape. Uhum. E aí tem uma menina trabalhando lá nos fundos, ela tava chorando, né? Uhum. E ela, aí a gente descobre... E você descobre... já vê que ela era irmã. Ela é irmã daquela mulher que morreu lá no bombardeio. Isso eu achei legal, porque assim... Não fala, no, tipo, que ela é irmã. Não eles tem, mostram. Eles mostram, mostram. Não tem nenhuma é fala e eles simplesmente mostram um colar que é, tipo, complemento da outra mulher, né? A outra metade da luazinha. Sim. E além das duas serem parecidas e tal, então, beleza. Aí você consegue perceber que ela tinha alguma coisa a ver com aquela mulher. Aham. Do bombardeiro. Aí, beleza, ele vai tentar fugir, escapar, ele não vai fugir, ele não é desertor, ele tá tentando salvar a Rey, na verdade. Sim. Só que, tipo, como é que ele vai explicar isso pra alguém sem achar que ele tá realmente fugindo, tá ligado? Aí a Rose acha ele, ah, você é o herói, você é o Finn, Porque ela não conhece o pessoal de lá de cima, né? Ela só trabalha lá embaixo, tudo que chega lá é lenda. Então, tipo, pra ela, a história é uma lenda. A Rey, então, mais lenda. Aí ela ainda. Vai, o que você tá fazendo aqui? Ah, mano, tô dando uma visolhada com a sua mochila. Você vai fugir, né, seu desertor? E ela dá um choque nele, desacorda ele. Sim. E aí, tipo, ele acorda, ele explica um plano pra ela que é os. Tipo, mano, eu tenho que sair dessa nave porque eu tô com o bracelete da Rey, se ela voltar, deu ruim. Aí ele fala, ah, mas é só a gente dar um escape pela velocidade da luz que a nave não acha a gente. Não, mas foram assim que eles acharam a gente, não, na primeira ordem. Aí falou, caralho, aí eles têm lá a discussão de jargões técnicos que ninguém se importa, que fala que eles descobrem que eles conseguem ser rastreados pela velocidade da luz, e aí eles fazem toda uma schematics lá, e eles descobrem que mais uma vez a arquitetura e engenharia do vilão está muito errada, e tem mais um ponto fraco facilmente acessível para resolver todo o problema da história. Assim, eu acho que facilmente acessível realmente ele não era, mas eles facilitaram muito. É, porque ele tava lá dentro da nave e tal, não era pelo menos uma fenda. É. Um buraco de fora buraco que gigante. Se filmisse ou não. Ele era até que protegido, entre aspas. Ainda, né? Mas assim, deveria ser ainda mais. Assim, ele, ela e mais uma pessoa conseguiram ir lá sem muitos problemas. Exato, cara. Atravessar aquela nave colossal. Sinceramente, eu acho que, tipo, pelo tanto de missão, episódios, capítulos de infiltração que você tem em Star Wars, o Império, a Primeira Ordem, eles já deviam ter feito faz muito tempo uma subdivisão só de espionagem. Segurança e espionagem. Dentro da própria negócio, porque é direto. É quase todo filme. Olha só essa arma foda. Ninguém avisa que tem um detalhe ali que pode explodir tudo. É, e vem, opa! Ouvi. Enfim, e aí eles precisam de alguém pra quebrar códigos. Pra alguém, habilidade. Quebrar códigos. É, e quem que eles contatam pra conseguir esse cara? A Mascanata. Foi a aparição mais lixo. Porra, Mascanata foi uma ponta muito grossa no episódio 7 e tal. Sim. Ela foi uma âncora numa parte da história. Sim. No episódio 8, ela, tô no holograma num tiroteio por conta de uma disputa sindical. E tipo, aí vocês têm que achar o cara. O holograma acompanha ela. É meio bizarro, assim. Tecnologia Star Wars. Isso, tudo bem. Esse não é o problema. O holograma foda é o do Snoke, mano. Que o cara fala, vou atender no meu quarto. O holograma aparece na ponte de comando e ainda faz o cara, arrasta a cara no chão. I'll take it in my quarters. Não, moleque. Você fez merda. É, enfim. Bom, beleza, continuando. É, eles têm que achar um codebreaker, um quebrador de códigos, pra conseguir acessar o ponto da nave onde tá o rastreador, que pode rastrear eles através de velocidade maior que da luz. Uhum. Aí eles têm que ir pra esse planeta cassino e tal, parece até uma campanha de RPG. É, cara. Vamos pro campo e lugar. Você identifica o cara com mala flor no peito, mala pela, tá, tal, assim. Não sei o quê. E foi mais um personagem, cara, que eu não senti que era Star Wars. Aliás. Ah, não. Esse o do planeta. Benício? Não do Benício. O cara que eles inicialmente iam chamar. Ah, tá. Não tem nada a ver, velho. Nada a ver. O planeta nada não tem nada a ver. Aquele cassino é uma. Sabe o que eu senti nessa cena? Nessa cena. Eu tava esperando que eles fossem pra um lugar meio. Eu tava esperando que explodisse essa porra. Não, eu tava esperando um negócio meio Mos Eisley, assim. Um bagulho mais de mercenária, mais. Submundo, lixo. Não, eles. Não, mas qual que foi a escolha deles? Mostrar um planeta com gente rica pra cacete. Falando que tem gente ganhando em cima da guerra. A galera ganha em cima da guerra e dos dois lados, né? Né? Vendendo arma pra resistência e pra primeira ordem. Exato. E tal. Beleza, a ideia é legal, mas a execução não é. Porque, cara, aquela corrida de animaizinhos, sabe? Gigantes. Mano, parece o bicho lá do The Last Guardian, cara. Sim. É tipo, beleza, uma corrida daquela de graça na tela. É. Sabe quem eu senti que gozou com essa cena? Jorge Lucas. Ele deve ter amado essa cena. Nossa, bichos, assim, nossa. E não falando, tipo, não vilanizando o Jorge Lucas. Mas é claro, vilanizando, cara, depois tipo, de trilogia, não. Assim, não. Tipo, beleza, o cara, ele teve coragem de inovar na trilogia nova, mesmo que não deu certo nem um pouco. É. Né? A gente adora falar mal dos prequels, mas ele pelo menos inovou e mudou as coisas numa nova trilogia. Não Sim. deu certo, não deu certo. Mas esse filme, ele traz, ele muda o cenário, o jeito de contar a história, as coisas que estão rodando no meio do negócio, cara. É. É tipo... E aí, assim, eles têm que achar esse cara, né, tal, e eles chegam nesse planeta, é, tipo, já em alerta, assim, com a chegada deles, porque eles estacionaram num lugar X, e aí o cara, tem uns caras que estacionaram aí X e eles estão indo dentro do cassino, aí você fala, puta, vai dar ruim. Uhum. Aí estão fuçando lá o cassino e tal, tem umas cenas engraçadas com o BB-8 e tal, né, fazer graça. Cara, assim, eu gostei muito do BB-8 no primeiro filme. Mas nesse eu achei, tipo, carregadaço. Foi muito... Ele salvou muito a vida deles, velho. Ele é o Deus Ex Machina. Ele é o Deus Ex Machina. Caralho, BB-8 episódio, é, tipo, cara. Muito pica. O R2 deixou o R2 no chinelo. Enfim, cara, quando eles encontram... quando eles são presos lá no... Eles estão pra pegar o... Encontrar o cara com a flor lá, o Coldbreaker, e aí eles são presos. E aí eles acordam na prisão, dividindo cela com outro cara, que é o personagem do Benicio Del Toro. Exato. O ótimo ator, inclusive. E acaba que ele não é ele. Ele não era ele, né? O contato, mas ele serve. Os que serve, né? Pra e ele galera. É foda, porque você vê que ele tem tipo vários chips guardados pra hackear várias sim, coisas. Sim, foi um personagem que eu acho que foi bem estabelecido ali. A cena dele mostrando pro Finn que, tipo, ó, mano, estão os dois lados ganhando aqui nesse. Isso foi revelador, coisa. Foi preocupante. Eu só achei que faz muito sentido, porque é o seguinte, tipo, beleza. Ah, assim, faz muito mais sentido a rebelião, não, a resistência. Tá comprando arma da galera. Do que a primeira ordem. Porque é o tamanho da porra da primeira ordem. Eles não parecem que são... Claro que eles conseguem produzir a porra das próprias sozinho, armas. Sozinho, é, mano? Mas, tipo, a resistência não, eles são fodidos. Eles fizeram, né, de algo então faria muito mais assim. Sentido eles estarem comprando de outra, tipo, da galera, a galera enriquecendo em cima disso. E, tipo, aí sim colocaria em xeque tudo que a gente acreditava. E uh-huh. aí, tipo, mano, isso eu achei legal. Corajoso da parte do diretor, sabe? Mas enfim. Aí eles... tem toda aquela cena de escape em que o BB-8 salva ele jogando moeda nos quatro. Nossa, mano. Por aí quê? Eles vão fugir e eles encontram. Ah, porque, tipo, não, esse planeta é bonito, mas não é, porque tem crianças escravas aqui trabalhando na corrida dos bichos. É só pra mostrar que, esse lugar é sujo e tal, podia explodir essa merda toda se fosse o caso. Aham. Uhum. Tá. Aí eles pegam esses bichos pra fugir, tem uma cena de fuga legalzinha. Sim. Tal, bacaninha. Eles na detonam. Real, você gostou da cena de fuga? Eu não gostei, não. Tipo, eu podia ter sido melhor, sim, com certeza, mas... Foi porque eu tava no embalo, eu não gostei da cena. É que essa porra toda foi muito desnecessária, foi muita coisa de RPG. Pega o cara, foi foge. Demais. E foi meio over, mas eu gostei. Eles fugindo e tal, foi tão ruim assim. Podia... Não, os animais não foram problema, achei que tipo eles se estenderam nessa cena. Aham. Assim, uh-huh. Podia ter sido um minuto dessa cena já tava bom. Tá. Um minutinho já tava ótimo. E aí eles têm todo um contato com as crianças, tal, nós somos da resistência e tal, causa uma impressão assim. Você acha que fica meio de graça e tal, mas eles voltam no final depois. Volta no final e a gente chega lá. Aí eles escapam, o Benício Doutor salva a vida deles, o BB-8 também. Vem com nós, mano, tal, pegamos o Cold Breaker, beleza, a gente volta a velocidade da luz pra onde tá a resistência. Uhum. A gente vai invadir agora a porra da nave gigante do Snoke. Enquanto isso... Ilustre do castelo. Enquanto isso, a resistência tá, tipo, com combustível, assim, no talo. Uh-huh. E eles estão, tipo, acabando e eles... As naves de suporte vão perdendo combustível, vão ficando pra trás e ficando no alcance de tiro. E vai sendo eliminado. Sim. E você vai vendo, mano, tá acabando o Até tempo. Você tem praticamente só... Só sobrar a fragata principal. Aham. Uh-huh. Mano, tá acabando, só é aquilo que está sobrando na resistência. Ali eu fiquei com medo. Ali eu falei, não, beleza, agora tem o senso de urgência. Agora tá com o senso de urgência. Mas como se estendeu tanto esse arco de, tipo, pega o Cold Breaker, foge. Isso fica meio estranho, porque a passagem de tempo fica desconexa. Tudo bem que a gente tá trabalhando com uma galáxia. Então, tipo, enquanto a Rey tá treinando, se passam uns 3 dias. Mas parece que passa uma questão de horas, né? Tipo... Eles tinham, tipo, questão de, sei lá, 18 horas de combustível, assim. Então... Acaba que, sei lá, ficou meio... Uh-huh. Bizarro esse negócio. Mas, tipo, beleza, não vamos colocar relatividade em Star Wars. Tudo bem. Não precisa complicar isso. Vai que o tempo passa mais rápido na Ilha da Rey, enfim. É questão de galáxia, tudo bem. Só complicaria mais a história. Tudo Mas, bem. Enfim, eles conseguem invadir a nave do Snoke. Conseguem com uma incrível facilidade. Não, deixa eu hackear esse escudo aqui. Pá. Habilidade. Quebrar códigos. E aí eles entram, aí, tipo, tem uma ceninha que dá, mostra o cara vendo o escudo dar uma bugada, ele dá um cutuque na tela e volta ao normal, não foi nada. Tipo, zero detecção, assim, stealth, rolei 20. É, exato. E o cara, foda-se, é normal. Não é nada. Mas um dia normal. Mas um dia, né? Não, mas tá falhando aí, tá meio ruim mesmo. Tá, mas... né? Não, é equipamento que não é de primeira ordem. É, então. Ai, caralho! Eita porra! Ah, tá, beleza. Aí eles invadem a nave. Enquanto isso, nós temos a Rey tendo toda a descoberta lá do Luke tendo matado o Kylo Ren. Tentado matar o Kylo Ren. O filme vai intercalando esse, entre esses dois vai intercalando arcos, esses tal como é o 2-3, né? Ele vira 2-3 arcos. É, tal como é o Império Contra-Ataque, ele intercala entre o treinamento do Luke em Dagobah e a Fia, a Rey, o Han Solo e tal. Mas eu acho que, ao contrário do Império Contra-Ataca, que você sente as coisas rodando, sabe? Sim. Acontecendo, nesse arrasta, arrasta, arrasta e beleza. O segundo, eu acho que o segundo arco é perdido, assim, quase, sabe? É muito arrastado. O segundo ato do filme. Ele começou chegando na parte que eu comecei, tá, vai logo, eu tô ficando de saco cheio. Eu não queria ter que falar isso num filme de Star Wars, cara. Cara, eu juro que eu queria estar aqui, mas chorando. Mas chorando e com um pau na mesa. Deus, e foi, caralho, que filme da hora. Não foi um filme ruim. Não foi um filme ruim. Eu ainda gostei, ainda me diverti. Sim. Star Wars, tal, ver todo o desenvolvimento que teve dos personagens. Eu né? digo assim, que ele não foi. Tá longe de ser um filme péssimo, sabe? Mas, porque ele tem ótimas coisas. As coisas que são boas nele são muito boas. Sim. Mas as coisas que são ruins nele, e que são as principais coisas pra história rodar, fica meio cagadinho, cara. Meio pra muito, às vezes. Meio pra muito. Meio pra muito. Aí, beleza. É, o Luke tem todo esse medo de ensinar os caminhos Jedi pra Rey, porque ele não sabe pra que lado ela vai. Beleza. Aí a Rey meio que se decide facilmente. Ela fica de saco cheio e fala, foda-se, eu vou treinar sozinha. Ela pega umas manhas lá com sabre de luz, pá. E aí ela fala, tá, mano, vou sem você, Luke, foda-se. E eu vou tentar salvar você mais sozinho. Tem uma cena legal do R2 tentando convencer o Luke a ajudar. Que essa mostra... cena eu admito que eu chorei. Mostra a mensagem da Leia. Mostra a mensagem da Leia no Nova Esperança. Sim, aí essa bateu em casa, eu fiquei, puta que pariu. Essa... Não chorei com essa cena, eu chorei foi com a última cena do Luke Skywalker, que a gente vai falar mais pra frente. Eu também chorei. Eu chorei acho que em 3 pontos do filme. Cara, foi nessa cena. Maravilhosa. Enfim. Terminou o arco do Finn, da Rose e do personagem do Benicio Del Toro, que não lembro o nome dele, tipo... Acho que nem falou, era Coldbreaker. Coldbreaker que era, não era. Só Coldbreaker que sei lá? Não tem sei, um nome, mano. Do personagem dele tem um nome. Tem? Tem um nome. Pra você ver, né? Você se referiu ao nome nas entrevistas e tal. E pra você ver como marcou, né? Então... O arco deles termina com ele sendo traído pelos personagens do Benicio Del Toro. Porque ele é tipo mercenáriozão, eu dou o trabalho pra quem mostra, dá mais. Tipo, confirma, tipo, beleza, nem tudo é o que parece, eu tô te ajudando, mas quando for conveniente pra mim eu não vou ajudar mais. Uh-huh. Tipo, isso, quando aconteceu eu não fiquei irritado, já esperava, mas não surpreendeu então, nem nada. Ah, então. E aí mostra, nos 45 do segundo tempo, a Capitã Phasma. Ah, traição, puta, que sacanagem. A Phasma é uma personagem tão da hora, podia ser muito bem usada. A Phasma é o novo Boba Fett, tipo, é aquele personagem que tá todo mundo interessado, mas... Cagou. No primeiro filme a participação dela é pífia. Eu tava com esperanças, porque a Gwendolyn Christie é uma atriz maravilhosa. Nesse eu pensei que ia desde o começo colocar ela, assim, tipo, pelo menos presente, assim, sabe? Nada. E com fala, e não, só tem a cena... Dois terços do filme aí ela aparece. Só tem a cena dela dando esporro no fim, falando, ah, agora você se fudeu e tal. E aí a FN aparece 2187. Deus Ex Machina pilotando um AT-AT? Mano, é um AT-AT, não, é um AT-ST. É o Walkerzinho pequeno. É o Walker. Mano, que? Que? Como? Como? Uau! Aí, tá, atirando em todo mundo! Atirando em todo mundo. Eu não vou perguntar como ele subiu lá, não vou perguntar. Ainda mais que teve. Ele foi auxiliado pela Holdo, né? Se não tivesse aquela distração pica. Então. Porque assim, agora eles chegaram lá. Eles chegando na nave capital. Eu tava esquecendo até o timing das coisas. Eles estavam chegando lá na nave capital, acabou o combustível e a Holdo tava falando, mano, vamos fugir nos transportes que tem combustível e mandar todo mundo pra um planeta que tem aqui perto, isso, que dá pra se proteger. Nisso eles colocam todas as pessoas nos pods pra escapar. A Leia, ela acorda, dá um esporro no Paul Dameron, neutraliza ele. O Paul, que o Paul ele é contra essa ideia. Não, achei que fica aqui porque tem um escudo, senão vai todo mundo morrer. É, ele acusa a Holdo de ser. E aí ele faz tem um mini motim, ele briga com a Holdo e ele, tipo, ele, não vai sair. E mostra que isso tava tudo combinado desde o começo com a Leia e com a Holdo. Uma coisa que poderia ter sido resolvida com o Paul Dameron na base da conversa. Que não, tecnicamente não precisaria ter a Leia pra neutralizar ele. Ele é só, tipo, ele não ter conseguido mandar o motim pra frente. Você concorda que assim, se tivesse um minuto de conversa entre os dois, o Holdo fala, calma porra. A Leia sabe. Escuta, sabe? É. Não teria o arco do cassino, não teria um monte de coisa. Não teria um monte de coisa. Não teria um monte de coisa, tipo... Ou seja, o filme se sustenta nuns pontos assim... Que são muito frágeis. Muito frágeis. Se você questionar uma coisa... Você já dá um efeito dominó assim. Mas enfim, isso serve pra dar pra gente uma das melhores cenas do filme, mais bonitas. É, realmente, isso falando. Me deixou de boca aberta, eu fiquei uau. É, cara, foi... Que assim, eles estão fugindo do transporte, só que eles estão levando chumbo, os transportes não têm escudo, então qualquer tiro explode, então vai morrendo gente adoidada. Eram uns 30 transportes, eu fiquei, fiquei com medo de contar. Tá morrendo muita gente, Caralho, 29, 27, mano, não sei como sobrar, não sobrou ninguém. Sim. E o que a Holdo faz é, ela fica na nave principal. Pra, tipo, servir de, tipo, isca e tal, mas não é... de cobertura, vai dar cobertura. De cobertura, aí ela fala, não, mano, você pica. Ela pega a nave, vira em direção à nave monstra. Eles veem que ela tá entrando na velocidade da luz e eles pensam, ah, ela vai escapar, não sei o que. Não, eles vêm virando de cima deles, não, atira nessa nave agora. E ela mete um hyperdrive... E puta merda. É fudido. A cena fica quieta por uns 10 segundos. É fudido. Ela rasga a Capital Ship e vários Star Destroyers no meio. Nossa, É tipo aquela luz visualmente branca. Eu quero muito ver essa porrinha IMAX. Eu quero ver essa porrinha IMAX, aquela luz branca, reluzente, tudo quieto. Nossa, cara. E tipo, todo mundo fica olhando assim. Assim. Aí tem aquele estouro da explosão, pá! Tem muitas cenas que o Ryan Johnson errou em pontos fulcrais, assim, de composição, mas nessa ele conseguiu acertar em todos. Acho que aí o único ponto que poderia ter sido melhorado é, ao invés de ser a Holdo, ser o Akbar. Ou melhor, ao invés de ser a Holdo, ser a Leia. Podia ter sido a Leia! Se fosse a Leia aí, maluco, eu falava, tá bom, filme. Essa tá foi bom, linda. Agora você me tem. A Leia tem... A Leia... Caralho, podia ter sido a Leia. Podia ter sido ali, ia ser maravilhoso. Porque, cara, toda a cena, o silêncio, luto, a luz, tipo, mostrando o lado luminoso se perdendo, sabe? A Leia se perdendo, a gente perdeu a Carrie Fisher, porra. E, cara, ia ser maravilhoso. Podia ter sido a Leia. Já teve todo o trabalho de trazer ela de volta de um jeito medíocre. Então. Mata direito de novo. Chuta cachorro morto, mas chuta bem. Cara, não ia ser fantástico, cara. Caralho. Eu pensando depois, quando eu pensei podia ser a Leia, caralho, Ryan Johnson. A Holdo não podia, não precisava ter existido nesse filme. Podia ter não sido Ekbar no lugar. Precisava. Ela é uma gordura do filme. Ela é uma gordurinha do filme. Ela podia ter sido substituída por alguém que já é conhecido como Ekbar. Todo mundo ia ficar, Junior Jack, it's a trap. It's a trap. Tem toda ali uma ligação já com ele. Né, eu engoliria muito mais do que engolir a Holdo. Muito, mas muito mais. Até porque o Akbar, ele já é linha dura. O Akbar, cara, ele é fudido, assim. Ele Tipo, a gente já estaria investido no personagem porque já conhece ele. Eu acreditaria mais ele entrando em conflito com o Paul e tal. Exato, exatamente. Ela mesmo, assim, como caracterização do personagem, eu achei ela meio destoante, tipo... Ah, o cabelo roxo. Cabelo roxo, vestidinho, ela toda serena, toda pomposa e tal. Uh-huh. Tipo, todo mundo, você vê todos os almirantes, é tudo, tipo, eu comprei meio... o personagem dela porque eu conheço outros personagens da atriz, sabe? E tem ela gosto da Laura Dern, mas e, eu fiquei, tipo, consegui comparar. Mas, tipo... O personagem ali não se sustenta. Não gostei. Não se sustenta. Não gostei. Mas enfim, a gente tem essa cena fodida de linda. Muito maravilhosa. Eu quero ver de novo. Mas antes disso, logo volta um pouquinho antes disso acontecer, a gente tem o que acontece. Quando a Rey sai do planetinho, tal, ela chega justamente nessa cena que tá a nave do Snoke seguindo a nave da a fragata principal. Uhum. E a Rey, ela entra na nave do Snoke e vai até o covil do inimigo. Ela vai, tipo, num escape pod, assim, deitada, ela entra no hangar e fala, mano, o que, que ela tá fazendo? Cara, eu achei legal. Essa cena eu achei legal. Foi, tipo... assim, eu fiquei meio, caralho, que bolas que ela tem. Por incrível que parível... Eu achei legal essa tipo, cena. Nossa, cara. Ela foi na cara dura mesmo. Sim, tipo, cara. Ela tinha algum plano? Não. Não, cara. Mas assim, tipo. É que eu acho que ela sabia. A gente já tem. Já tem histórico da Rey ser uma piloto foda. Então, tipo, a gente compra a ideia dela, tipo, conseguir entender como que vai funcionar, qual que vai ser o ângulo da nave ali e tal, tudo mais. Essa ideia eu comprei. Sabe? Uhum. E tipo, como nas conversas dela com Kylo Ren, ela já pensou, ah, tipo, eu vou chegar lá, eu não vou ser pega de refém, né? Então ela confiava no Kylo pra isso. Mas não é isso que acontece, né? Ela chega na nave, lá no pod dela. Aí o Kylo Ren abre o Cloud Pod, e mano, já tem dois só. Vem comigo, é nóis. Né? Ela já algema ela. Sim. E ela é levada até o corpo. Até direto a boca do inimigo, até a cara do Snoke. E aí você tem o Snoke lá. E aí a Snoke mostrando como ela é uma criança perto dele, né? É, você vai me dar tudo que eu quero agora, onde está Luke Skywalker. Ele simplesmente segura ela no ar, ela tremendo de dor, tipo, roubando informação. Tem uma manipulação da força ou outra aí que eu achei que não precisava. A cena do sabre voltando e batendo na cabeça dela foi engraçada? Foi, mas não precisava. Foi de graça. O Snoke é engraçadinho agora. Kaká, peba. Eu acho que essa cena devia ser a cena pesada do filme. A cena que a gente ia sentir medo pela Rey, sabe? Eu não fiquei tão aflito. Então... Eu achei que, mano, a Rey encontrou o supremo líder Snoke. É, cara, então... E eu achei que, mano, ela ficar com o cu na mão, ela foi balls e ela ficou com medo não, mas... A Rey tá muito balls, tá muito, muito balls, assim, tipo, isso não é um problema, mas eu acho que... Eu acho que deixa o Snoke podia tentar fazer a gente sentir medo. É, entende, a gente não sente medo pela personagem. Tipo, a atuação do Andy Serkis é ótima, eu gosto pra caralho do Andy Serkis. É. Mas eu não senti o cagação, ainda mais teve essa piadinha de bater o sabre na cabeça e tal. Sim. Mas ele manipula ela feito um brinquedo, e eu falei, mano, ele é foda. Sim. E aí tem uma cena que é, pô, é uma analogia do... completa ao Retorno do Jedi. Onde tá o Snoke falando, mate o seu verdadeiro inimigo pra Rey, tá, quer dizer, pro Kylo Ren, pra ele matar a Rey e tal. E a Rey, cara, não faz isso, você ainda tem volta e tal, então... Mostrando, mais uma vez, conflito dentro, né, do Palpatine, do Darth Vader e Luke. É, o que ele vai escolher e tal. O que, pra mim, foi um pouco desnecessário, porque, cara, ficou muito claro visualmente, emocionalmente, em questão de roteiro, que lado o Kylo Ren escolheu no último filme. É. Ficou muito ficou mais bem, era questão de tempo dele... Tipo, eu não senti que ele tava com dúvida, eu senti que ele tava mal por ter tido dúvida e já ter escolhido um outro lado. Exato, exatamente. E aí... Tem a cena que caga todo o personagem do Snoke, caga tudo que tava foda naquele ambiente. Que ele morre? É, cara, mostra o seu verdadeiro. Aí mostra, sabe? O sabre luz virando lá. Ah, não. Eu fiquei com uma esperança que talvez assim, ele não fosse morrer. Se você vai me agredir. Achei que ia furar só o braço, né? Que ele vira o sabre de luz. É, então. E tipo, fura ele de lado, assim. Fura de eu lado. Eu achei que ia pegar só o braço. Exato. Aí eu, tipo, o braço, tudo bem, vai. Mas o corpo não cai, assim... Corta, tipo, pega... Ele fura o braço e, tipo, dentro da costela e ele puxa o sabre e corta o Snoke no meio. É. Aí foi... Acabou. E aí, acabou, cara... o supremo líder Snoke, aquele que se fez ultra imponente pelos hologramas do episódio 7, que eu achei que ele... Nesse... Que eu achei que ele... Eu tinha a impressão de que ele ia durar até o próximo episódio 9. Cara, eu também, cara. Nesse filme, você tá... Porra, com certeza. Ou seja, agora quem vai ser o vilão do episódio 9? Então, qual foi, pelo que eu entendi, qual foi a intenção deles aí? Estabelecer o Kylo Ren como o vilão principal, de fato, da história e completar o arco dele. Só que eu acho que se descaracterizou o personagem completamente. Porque ele vem com um papo de, tipo, logo em seguida, que tem a cena foda da batalha dos dois contra os guardas vermelhos lá. Foi da hora. Tipo, foi fodida a cena. A Rey tá com o lightsaber, ele pega e fura a cabeça do de trás, aí não sei o quê. Isso eu achei bacana, muito maneiro. Beleza. A coreografia ali tá tudo muito foda. É, dúvida. As armas, as armas são de aço mandaloriano, porque muito não... Muito provavelmente. Porque não existe... corta. Não existe só aço mandaloriano que não... existe. Não é o único material que existe a lightsaber. Ah. No Jedi Path, lá, o Código Jedi, existe uma coletânea de materiais que podem resistir. Se eu não me engano, a própria armadura de. Não era, porque afinal, né? Armadura não. Mas, enfim, com certeza deve ser de algum material resistente. E desse no universo Star Wars tem a rodo. Infelizmente não é algo contado nos filmes, então fica sempre essa dúvida, assim, né? Mas a gente já viu uma dessa no último filme, quando o Stormtrooper desce o cacete no fim. Então, tipo, beleza, dá pra comprar que existem armas resistentes. Mas a cena é fodida porque... Tá, não vou entrar mais nessa história, não. Continua. A cena é fodida, mano, porque, tipo, mostra uso agressivo de lightsaber. Não é locomia, vamos. É, tipo, degolar, cara. Mano, sabe, é bruto, na porque, garganta. Tipo, o estilo do Kylo Ren é brutão, que ele tem aquela espadona pesada, sim, né? Sim, e a Rey é ainda meio inabilidosa, ela tenta, tipo, se adaptar ao estilo do bastão dela. E ela fica ainda um pouco desengonçada, mas ela consegue. Exatamente. Mas fica legal. E, cara, essa cena de batalha, ela é visualmente foda. Só que o que acontece logo em seguida, tipo, vem essa cena da velocidade da luz, aí tá tudo destruído no a cenário nave se lá. Explode inteira. Eu não sei o que aconteceu, que a câmera que era toda vermelha agora... Não é mais vermelha? Como mostra o espaço atrás? Tipo, era só projeção? A câmera não era toda vermelha? Você tinha o trono do Snoke e era tudo vermelho ali. Tinha os guardas vermelhos, a parede era vermelha. É que devia ser tipo uma janela com uma cortina eletrônica, sabe? Ah, tá, ok. Entendi. Eu imagino que seja isso. Ok, saquei. Mas enfim, e aí vem o Kylo Ren falando, não, vamos mudar tudo isso. Nem o Snoke, nem o Luke estavam certos e tal. E vamos lá, vamos fazer do nosso jeito, vamos controlar a galera do nosso jeito. Até aí eu tava, legal. Aí, tipo, o Kylo Ren, decepcionado pelos dois lados, vai encontrar o próprio jeito. Mas ainda assim ele é um vilão, ainda assim ele quer governar pelo medo e pela mão firme, sabe? E aí a Rey, tipo, coloca o caminho dela bem definido eles têm um confronto entre os dois e tal. E quando a Rey consegue fugir e aparece o General Hux, o Kylo Ren, ele... coloca o manto de que foi ela que matou o Supremo Líder Snoke e tal, é isso aí. Eu entendi, ele quis pagar de bonzinho, não sou mais bicha do Snoke, tá, do lado negro. E aí agora ele volta, tipo, agora eu vou ser o mauzão. Parece que ele vai mudar, a minha visão é, agora ele vai mudar tudo, mas quando aparece o Hux, ele fala, não vou mudar tudo, mas eu vou assumir a liderança da mesma outra forma. Eu não entendi muito isso aí. Então, cagou, tipo, desconstruiu todo o personagem, sabe? Tipo, a gente já tava, tipo, agora o personagem, tipo, tá evoluindo aqui, agora evoluiu aqui. Agora, aí, né, as peças vão não se encaixando. Sim. Pegou o Warhammer e pau! Agora eu sou o vilão. Eu sou só o vilão, porque eu sou mal. Eu quero acabar com o passado e não sei o que, agora eu sou o boss e, então, tipo... não sei, eu acho que toda a construção que o filme foi trabalhando no Kylo Ren meio que caiu por terra. Eu tô fazendo uma cara de, tipo, muito cocô assim. Aqui. Eu fiquei na dúvida. Eu gostei da parte do... que ele, tipo, pega o Hux e, tipo, fala Supreme Leader's dead. Aí o Hux fala, Long live the Supreme Leader. Essa parte eu achei legal, foi bacana. Tipo, estabeleceu ele como um novo fodão. Exato, tipo, estabeleceu mesmo. Mas eu não gostei dele ter sido estabelecido como um novo fodão. Não, eu gostei dele ser estabelecido como um novo vilão. Já esperava isso, porque... Eu queria o Snoke. Eu queria mais do Snoke. Eu também. Essa é a verdade. Eu não queria só mais o cara sentado de hobby de banho na cadeira. Se o Snoke fosse morrer, que ele morresse no próximo filme. Sim. Sabe? E aí o Kylo Ren se estabelecesse como um vilão foda. Ou se ele fosse morrer, pelo menos que ele não morresse de um jeito estúpido, como ele foi morto nesse... Porque a gente já não acredita mais. Tipo, beleza, ele é foda até a página 2. Acabou. Ele é foda porque ele é foda, ele veio do cu porque não contou, tipo, como que esse cara apareceu? Né? Tipo, o Kylo Ren podia estar em dúvida, ele não podia matar a Rey, ajudar a Rey a fugir, mas ele ainda não teria matado o Snoke. E aí no episódio 9, aí sim que ele teria mais decidido, ele ajudaria a resistência a matar o Snoke. Eu acho que, assim, esse era o episódio pra terminar de construir o Kylo Ren, terminar de construir a Rey. Pra estar os dois como personagens definidos e nos caminhos deles pro episódio 9. E no episódio 9 resolver toda a fita. Eu acho que eles estão, acho que eles não vão mais mexer muito aí. Até agora eu não sei mais o que vai acontecer no episódio 9. Eu acho que eles não vão mais mexer muito aí, mas agora não sei. Eu não sei o que esperar do episódio 9. Não é uma tela em branco. Completamente, cara. Mas enfim, avançando. Beleza. Agora, chegando na parte final exatamente. Né, que o... Estamos no planeta Krayt agora, que é o último refúgio da Resistência. Da Resistência. Tinha uma antiga base rebelde. Que não tem lá. Sobrou ninguém. Morreu muita gente nessa escapada. Morreu, mano. Você sente. Uma coisa que é fato, você sente as perdas. Você sente as perdas e você fala, mano. Exceto da Leia, mas você sente as perdas dos rebeldes, assim, quando morre realmente, de fato, alguém se fala, puta, mano, tá isso? Foda. Tá acabando. mano, como é que eles estão sobrevivendo até agora, sabe? É, então. E aí, cara, a cena da batalha no deserto é visualmente incrível. Ah, o deserto de sal. É, foi... Da, sabe, da armada, da primeira ordem chegando e as... Você viu os novos AT-ATs, que são maiores que os originais? Agora, uma coisa que precisava disso, tipo, eles estão lá na trincheira, certo? Aí antes da batalha começar, um cara passa o dedinho em meu terra, põe na boca e fala, sal. Aí você, tá... Isso me influencia em quê? Tipo, tudo tá. Bem, eu vejo que o cara tá andando e tá sendo um coisinho vermelho, talvez seja do planeta e tal, mas... A gente não questiona. É, tipo, cara. Você não pergunta por que existe só um planeta só de gelo, um planeta só de deserto e tal. Um planeta de sal com coisa vermelha embaixo, tudo bem. E eles já falaram ao longo do filme que aquele era um planeta de mineração. É, você imagina que seja. E que, pelo menos pelo que eu entendi, pode ter alguma ligação com a história da Rose, porque ela veio de um planeta que era só servia pra mineração também. Mas não era esse. Não, acho que não, não era, né? Mas, tipo, pelo menos, sabe, tem contexto já ali. Você não precisa. Sal. Ou teria comprado a ideia assim, só o cara pisando e tipo, legal, saiu o pozinho vermelho. Mas enfim. Beleza. Temos o quê? De um lado do planeta temos a Rey chegando pra prestar a última assistência e do outro temos a primeira ordem botando pressão na porta do negócio. Metendo bala com os novos AT-ATs. É, e aí, cara. E aí, tipo, o Poe pega o Finn, a Rose e o resto do que tem de esquadrão de naves e enfia, mano, vamos atacar! É, e porque essa assim, cena... eles estão escondidos numa mina que tem uma porta grossa para um caralho. Uhum. E tipo, a primeira ordem sabe disso, sei lá como, que eles já chegam com aquele canhão de tecnologia de Estrela da Morte mini. O pior é como o Finn descreve. É uma mini Estrela da Morte. Caralho, velho! Tá o filme inteiro sem falar em Estrela da Morte, você precisa falar disso agora, cara! Mini Tester Technology, tá bom! Ah, tá bom, velho, só deixa. Se ele tivesse falado, não, é um Ariete a laser. É, tá, ok, mano, tudo bem. Tudo bem, tá, eu quero subir com um monte, eu não quero... Qual que foi? Outro problema aí, quando o Finn tá... O pessoal, vamos, né, retroceder e tal. O Finn vai atirar o canhão, mano. Aí, tipo, eu vou. Ele tá indo em tá chegando, vai explodir, caralho, o Finn é foda. Caralho, o Finn vai morrer, velho. Mas puta que pariu, que sacrifício foda. Que não sei o que, mas eu não quero perder o tempo. A Rose empurra ele! Deus Ex Machina de novo! Rose empurra ele! Foi esse ponto que eu falei, olha, eu já não gostava da Rose, agora eu falei, vai tomar no seu cu. É, e aí vem, não, porque não sei o que, é importante você lutar porque você ama e beija ele. Beija ele! Aonde que você tirou esse desenvolvimento? Você tirou do cu de novo, cara? Eu achava que você gostava, dele, porque ele, tipo, ele era herói, você admirava ele. Não tipo, mano, me beija, seu lindo. Cara, beleza, você quer desenvolver um romance pro fim? Desenvolve no próximo episódio, porque você pelo menos conheceu. E não mata ela depois! Não, ela tá viva. Ela morreu. Ela tá viva. Tá viva. Mostra o corpo dela, não o corpo, mas ela cuidando dela depois lá dentro. Caralho, que merda! É, ela tá viva. O fim, eu teria aceitado o fim... matado pelo Raio Laser. Eu teria ficado profundamente chateado, porque eu amo o Joe Boyega e eu acho que ele é um dos grandes acertos, né, do cast desse filme. Mas eu ia falar, puta que pariu, eu perdi alguém que tá, que eu tava investindo, sabe? Que seriam dois sacrifícios foda, da Leia, podia ter sido da Leia, e o do Finn, cara, nossa, aí eu ia falar, puta que pariu. E aí a Rose podia vender muito mais a ideia dele ser um herói. Não sei se podiam acender a Rose como uma personagem que, tipo, vai entrar pro, sabe, pro elenco principal, assim. E vender o Finn muito mais como um herói que ele já tinha sido. Nossa, cara, olha só, olha o quanto. E aí podia ter explodido o canhão, podia ter explodido, sei lá, uns outros TATs e tal, e a guerra ia ficar muito mais, um pouco mais balanceada e tal, mas ainda assim tá meio foda, porque o primeiro homem é tenso. Sim. E aí vai morrendo gente, vai morrendo, sobe. Mas, cara, posso fazer um comentário que a gente ainda não fez? Logo no começo da cena de Krayt, aparece, foca na Leia, né, e a câmera tá lá, 3 centímetros da cara da Leia. E aí, só que, mano, quem já viu a Viagem de Chihiro aí, vai concordar comigo que ela tá parecendo a Yubaba quando ela se transforma em urubu. Tá igual, cara. Tá igualzinho, velho. Tadinha da Leia. Eu entendo o Ryan Johnson, ele gosta desses planos, ele manda bem artisticamente, né, tipo, esteticamente, mas esse plano eu achei meio estranho demais. Ok, era só um ponto, mas só tudo um pontinho, bem. Só um pontinho. Ah, então, enquanto tá rolando isso aí, né, a galera tá com o cu na mão, no meio da base, né, o Luke, quando tá tendo essa fita toda da fuga e tal, de um planeta, O Luke, ele tá, tipo, no, na ilha dele, tem super conflitado sobre a possível continuação ou não dos Jedi. Sim. E ele vai lá queimar a árvore, né? Queimar os livros e tal. Aquela árvore. Aliás, os livros, a Rey pegou os livros. Sim, eu vi, tem. Tá lá. Tá embaixo da cama, assim. Sim, sim. E aí a gente tem a introdução de um personagem que todos conhecemos. Reintrodução, muito. Que eu admito que eu quase chorei nessa também. Eu não chorei porque... eu me senti muito, meu Deus, nosso querido. Eu não chorei porque eu tava, nessa parte do filme, eu tava muito mais criticando do que aceitando. E eu pensei, isso poderia ser feito de maneira diferente. Aí chegou o nosso querido e amado grande mestre Yoda. Sim. O fantasma dele. Boneco. Boneco animatrônico. Que eu gostei pra caralho, porque tá igualzinho à trilogia original. Cara, tá lindo. É o Yoda mais legalzinho, eu não gosto do Yoda CG. Eu gosto mais do Yoda bonequinho. Sim. Não, é o que combina, velho. É o que é... É um personagem, né? O Yoda, Yoda não aí, é o Yoda. Tipo, não, porque a Rey já tem tudo o que ela precisa e não precisa dos... Exato, exatamente. E ele aparece pra mostrar que falta uma única peça ainda na jornada do Luke, né? Que é ele entender que a Rey já tá no caminho dela, as coisas ela vão tinha acontecer se achado, independente não sei como, dele. Foi um pouco e repentino. E realmente o conhecimento... É, falar, eu acho que os Jedi você quer acabar aí. Não, e tem mesmo. E tá certo. Tá certo. E tá certo, tem mesmo e tal. E ele e o Luke... E aí o Yoda vai lá e taca um relâmpago na... Usa a força pra aproximar o relâmpago. Eu achei isso foda. É, isso, cara, é foda. Isso, cara, foi fodido. Né? Aceito. Aí explode a arma. Não, os livros. Aí o Luke, não, os livros. Aí, você já leu eles? Já leu eles. É bom, é interessante. Essa piada eu achei legal. Aí Yoda, viu só, caralho, nem eu li essa porra de nem essa merda, mano. Ser Jedi é mais do que essas escritas. É, tipo, é algo muito maior do que você imagina. Toda essa cena conversa achei foda. É maior do que eu e você. Eu achei que, assim, o que poderia ter acontecido nessa cena? O Luke só ouve a voz do Yoda no começo. Uhum. E aí, tipo, tem a cena da árvore e tal. E aí, tipo, quando e aí ele senta no aí e aparece... aí aparece o fantasminha. Porra! E aí, porque a gente já sabia que o Yoda tava falando com ele, mas achava que ia ficar só na voz. E aí mostra. Aí pra ter aquela surpresinha gostosa. Exato. Eu não sei, eu acho que ia funcionar legal. Funcionaria assim também, legal, sabe? Também. Mas, mas eu não achei muito ruim. Não, que... a cena do Yoda não é ruim. Mas eu gostei. É uma das melhores coisas do filme também. Gostei da sua ideia, vale. Uma boa. Enfim. Beleza. Luke Skywalker aí, completado todo o arco de toda a história dele, finalmente, a última peça do quebra-cabeça pra ele tá encaixada. Ele senta lá na pedra onde a Rey tava meditando. Na verdade, calma. A gente vê primeiro ele aparecendo ali. Na caverna lá no planeta, eu não sei como. Eu já percebi que tinha alguma coisa errada. Não, quando eu vi que o cabelo dele tava curto, o cabelo a barba curto tava e a barba feita, menorzinha preto, e mais escura, tipo, não pensei, tava grisalha. Quando que ele teve tempo de passar? Quando que ele foi um barbeiro, cortar, tingia? Passar. Eu vi eles erraram no look, tá errado. O que que aconteceu aí? Aí eu me toquei, porra, é uma projeção da. Eu não me toquei até, tipo, o final mesmo. Eu tinha percebido que não era o Luke mesmo. Aí eu falei, mas se é uma projeção astral, como é que tá todo mundo vendo? Eu tava com uma pé atrás ainda. Eu só fui me tocar quando mostra, quando, assim, o que acontece, né? Temos aí, finalmente, embate Kylo Ren, o Luke. Ele sai da, tipo, a Rose salva o Finn, então a máquina consegue aí atirar e penetrar a porta gigante da mina. Uhum. E, tipo, liberando o espaço pra os soldados vindo da primeira ordem entrar. Uhum. Mas aí aparece o Luke, e aí ele sai na base, né, ele todo fodão, câmera lenta, saindo pelo fogo e tal. Essa câmera lenta eu aceitei. Essa eu aceitei. Porque é o Luke entrando em batalha, grão-mestre, falou, vou botar pra fuder. E aí o Kylo Ren mira em todas as armas daquele homem. Cara, todas! E, mano, e pá, voando aquele sal e mostra o punho do Kylo Ren fechado, puro ódio. E você, tipo, entende o que o personagem tá sentindo, porque já foi quando... Aí você entende o que aconteceu com ele e o Luke, né? Mesmo que eu não tenha gostado de como foi executado, você entende, finalmente, o que tá acontecendo. E aí, quando... Aí ele, tipo, para, aí o Hans, aí o Luke tá... Você acha que acertou ele agora? Né? Você tem certeza que quer tentar de novo? Aí o Luke tá, tipo, intacto, ele dá aquela passadinha a mão no ombro, tipo, pauzinho. E fazendo assim, graça. E muito foda como, tipo, a escolha do cenário é foda, sabe? Porque mostra o chão todo fudido de vermelho, assim, queimado, e o minério de baixo. E mostra como marcado pela, sabe, pelo ódio, assim, pela violência. Pelo vermelho. Tipo, cara. Aí ele se aproxima, aí comecei a perceber mais, porque o golpe que o Kylo Ren dá no Luke, ele não acerta o sabre de luz, ele desvia. Aí o Kylo Ren, quando ele vai pro pau, mano, aí o Luke, ele dá aquela baixada na Matrix. Então, esse slow motion eu achei que foi desnecessário. Esse foi Zack Snyder. Esse foi Zack Snyder. Ali? Não. Não. Tá, tipo... E ele desvia tal, como se fosse nada. Mostra o Luke se defendendo com o sabre, cara. É isso que a gente quer ver, cara. É a habilidade, o quanto ele evoluiu em todos esses anos, que ele podia muito bem ter feito uma projeção astral que interagisse. Tipo, não sei se é possível. Cara, assim, eu compraria a ideia totalmente. Porém, como ele já tava, tipo, há muito tempo apagado da força, a Rey fala, você se desconectou da força, tal. Você se desconectou, você desistiu, tal. Então eu entendo que ele tava colocando o máximo de energia dele naquilo. Aquilo era ele em todo o auge do seu poder, realmente. Então, quando você vê que é uma projeção e mostra o Luke meditando na pedra, na tremendo a água toda. Essa cena, puta que pariu, foi. E aí ele, tipo, haha, não sou eu, sou trouxa, aí a projeção se apaga. Uhum, e aí o mostra corta lá pra Rey no outro lado. Levantando as pedras da caverna. Porque o pessoal tava escapando. O discurso, né? Não vamos esquecer do discurso do Luke. Fala, eu não serei o último Jedi. Ele falou o nome do filme. Roll os créditos. Roll credits. E realmente temos a confirmação aí, porque o último Jedi, não é os últimos Jedi. Você tem a Rey levantando as pedras. Porque enquanto o Luke tá distraindo o pessoal, o pessoal tá fugindo pelos fundos da mina. Sim. E aí, tá bloqueado por pedra e a Rey aparece lá pra tirar as pedras do caminho pra todo mundo. Sim, e aí o Luke... Cara, mostra a cena. A cena dele flutuando na pedra, ele pousa. Mostra e aí o pôr do sol. Mostra o pôr do sol. Que nem... Ah, que delícia. Mostra de a face do Luke. Quando mostra o pôr do sol de novo, a gente vê os dois sóis de Tatooine. Os dois sóis de Tatooine e aí cai o manto que nem o Ben Kenobi. Quem antes achava que aquela cena do Obi-Wan desaparecendo, tipo, nossa, que zoado e tal. Que tosco, ele toca com sabre de luz e cai, não. Essa cena é fodida de linda, que cara. Que linda. Porque aí se realmente terminou um arco de um personagem, sabe? Embora eles tenham... Você acha que o Luke podia ter morrido nesse filme? Precisava ter morrido nesse filme? Pra mim, sim. Pra mim, ele precisava ter morrido. Eu já esperava isso desde o último filme, já. Porque faz parte... Assim, embora o Rian Johnson tenha subvertido a jornada do herói, tenha mudado algumas coisas, eu acho que sim, ele precisava morrer. Tá. Ele precisava... O mestre precisa morrer, pra dar lugar ao... Pra dar lugar ao próximo, sabe? Sei. Porque... Faz parte, é a perda que o herói passa, e isso vai tornar o herói mais forte, vai estabelecer ele como quem ele é naquele cenário todo de fato, sabe? Sim, sim. Eu acho que é uma peça muito importante que a gente não pode abrir mão, porque na nossa vida os nossos mestres morrem, seja ideologicamente ou seja de verdade, sim, cara. Então, já tive professores que morreram, foram muito importantes pra mim. Nossa. Já tiveram pessoas que eu considerava muito e foram totalmente desconstruídas, assim. Eu vi que elas não eram, tipo, quem eu achava que era. Isso é a morte de um mestre, é a morte de alguma coisa que representa um valor muito grande pra você. Então, acho que isso é necessário. Era necessário o Luke morrer pra que a gente... Pra que Star Wars desse o próximo passo, sabe? Sim. Então, faz parte. Bom, beleza. Aí o Luke morre. Adeus, Luke Skywalker. Você está para sempre dos meus corações, Mark Hamill. O que sobra da resistência cabe na Millennium Falcon? Ok. Millennium Falcon é uma nave grande. Não, é pra você ver que não tem mais ninguém. Pouquíssima gente. Não tem mais ninguém. Resistência não. Rebelião. Voltou? Rebelião. A partir daí, o Luke fala, a rebelião não vai morrer. A partir daí, eles voltam com o nome Rebelião. Beleza. Não é aí mais a Rebelião, eles fogem, sei lá, como, pra onde? Não sei. E aí volta, aí o provavelmente final... pra algum dos planetas que apoiam ele na Orla Exterior. Aí beleza. Aí o fim do filme é, eles voltam pra aquele planeta Cassino, onde tinha aquelas crianças escravas lá, trabalhadoras. Um bagulho que aí foi meio tá pontual, algum, assim. Tá tendo algum discurso de fundo? Não, é uma criança contando a história. Ah, é verdade. Ele pega, tipo, um boneco, não sei o que, lá, lá, uma língua estranha, lá, Luke sim. Skywalker, aí essa criancinha, nossa, tá foda. E aí... E aí, tipo, chega os, né, os donos, lá, o senhor de escravo lá, sai daqui, criança, tá lá, trabalhando. Aí o molequinho pega... pega a vassoura como? Aí ele dá uma puxadinha, a vassoura, puxa, ele dá a mão, a vassoura a mão, todo mundo no cinema ficou, Sim. E aí ele olha e o anelzinho, pro espaço, o anelzinho na mão com o símbolo da rebelião, ele olha pro espaço, ele sentiu olhando, Anakin olhando pro espaço, quero sair daqui, Luke querendo sair também do Tatooine também. Mais um, a resistência não morreu, a rebelião não morreu. Uhum. E aí que eu falei, aí acaba o filme. E aí, beleza. Acabou o filme. Eu fiquei pensando. O episódio 9 vai ser tipo a continuação da, agora, da história, tipo, entre aspas, agora, vai passar um não muito tempo. Ou, sei lá, essa criança vai retornar, ou eu isso acho é que só não. Um eu simbolismo. Acho que não. Eu acho que tem que ser só simbolismo mesmo. Ou, simbolismo. Mas pode é um simbolismo pro próximo episódio, pra outra trilogia. Acho que pode estar acontecendo, mostra, mas assim, não vai ser parte do plot principal, sabe? Eu acho que isso era só pra mostrar que realmente não acabou, a gente vai conseguir voltar e o próximo, a gente vai se reestruturar. Não acho que ele vai ter alguma participação nisso, porque não tem cabimento. Como que eles vão, tipo, eu acho que em tal planeta tem crianças Jedi, vamos pegar para treinar de novo. Não. Ah, midi-chlorians. Não vai fazer sentido você desenvolver o plot nisso no próximo não, filme. É... Você não tem que ser o plot do próximo não, filme, não, sabe? Não. Na cena do cinema, eu não esperava que essa fosse a última cena do filme. Uhum. Né? Quando ela aconteceu, legal, mas quando eu vi que ela ia ser a última, eu fiquei meio, não sei. Eu gosto da cena, tipo, acho ela realmente bem feita, bonita, como você falou. Você vê, tipo, o Luke ali, o Anakin ali, a Rey ali, você vê todos os personagens que a gente acompanha representados naquele único garoto. Sim. Mas eu acho que a última cena poderia ser... da Rey, do Poe, do Finn juntos, poderia ser da rebelião junta, sabe? Uhum. É, de fato. E achei curioso que o poder, que a Rey fala, eu sou Rey, o Podemeron, eu sei e tal. Tipo. Falaram muito de vocês, eles não tinham se encontrado ainda, eles cara. Eles não tinham se encontrado ainda. Imagina. Será que. A minha pergunta é, será que o Podemeron sabe alguma coisa, tipo, sobre o passado da Rey? Sabe alguma coisa de quem ela é? Acho ou que... ele só sabe por causa das histórias mesmo? Acho que deve ter sido o que o Finn falou mesmo, sei lá, contou pra ele. Não, o Finn, ele acabou de acordar na porra do episódio. É. Eles não têm um diálogo sobre quem é a Rey e tal. Acho alguém com... Mas sei. A Leia sabe quem é, então, tipo. Ele deve ter falado com alguém, ouvi falar de você, assim. Muito provavelmente. E eu não sei, eu acho que pode sim ser que você tenha um passado da Rey ainda a ser desenvolvido pro Vamos próximo ver. Filme. Tanto é que o JJ, quando ele terminou o filme dele, ele falou que ele acreditava que sim, o Luke sabia quem a Rey era, que sim, que a Leia sabia quem que a Rey era, né? E o Rian Johnson, ele tem a visão dele e tal. Vamos ver como que eles vão trabalhar isso no próximo, cara. Mas e aí, Nathan? Mas é isso aí. No fim das contas, você se divertiu? Cara, eu me diverti, mas ainda eu saí com um gosto ruim na boca do cinema. Eu não posso ignorar isso. Eu me diverti, eu fiquei um pouco bolado durante o filme, que eu senti que ele foi um pouco arrastado. Uhum. Né? Mas eu ainda gostei de ter assistido Star Sim. Wars, eu gostei de ter tido a tradição de ir na pré-estreia de novo. Uhum. No episódio 3, 7, Rogue One, e esse eu fui em pré-estreia. Então, uhum. Pra mim é a história. Então, o filme ele tem uns problemas muito problemáticos, realmente. Eu acho que... Os problemas muito problemáticos. Não são problemas não problemáticos, são problemas muito problemáticos. Ah, que bom. Porque, cara, tem umas decisões ali de história mesmo que acabam que não contribuem pra que eu goste tanto do filme quanto eu queria gostar. É, que a gente viu que elas não se sustentam direito. Exato. Existe o quanto eu queria que esse filme fosse bom pra mim e o quanto esse filme de fato foi bom pra mim, sabe? Uhum. Então, cara, eu tô há 2 anos... A gente tá aqui, cara, tanto você quanto eu, há 2 anos, pensando, tipo, com a gente mesmo, com os nossos amigos, falando com os nossos Star pais, Wars, o que você acha disso, o que você acha daquilo. É. Tem ideia em fórum, tem... A gente pega, cara, a gente, detalhe a gente de jogo. Discutiu várias teorias jogo, tal, teoria, muito legais tal, e junta e eu acho que, isso. Tipo, as expectativas que a gente criou depois do 7 não bateu. Não bateu, eu acho que caiu por terra, eu acho que esse filme ele acaba que não satisfaz todo o meu... Tudo bem, vai de cada um, sabe? Conheço muita gente, mas muita gente mesmo que tá profundamente satisfeita com o filme e eu fico feliz por causa disso. Uhum. Fico feliz que tenha muita gente satisfeita, porque isso encoraja que eles façam o próximo filme, que invistam no próximo filme. Vai ser o J.J. Abrams, não vai? Vai ser o J.J. Abrams. Que saudade da minha ex! Que saudade da minha ex! Então, cara, mas assim, pra mim, esse filme... Ele não desce completamente como um filme de Star Wars. Existem coisas que eu sempre vou falar bem, como o fechamento do arco do Luke, como a cena da velocidade da luz, e como algumas escolhas feitas ali com Kylo Ren e a Rey. Uhum. Mas sempre que me perguntarem, ah, o que você achou de Último Jedi? Eu falei, cara... Não é nem de longe o melhor filme de Star Wars. Assim, muitas escolhas ruins. Não foi o acerto que eu achei que podia ter sido. Cara, o J.J. ele deixou um ótimo terreno pra ser sua. Um ótimo terreno. Ele pavimentou o Brasil inteiro. Em todas as estradas de terra viraram, mano, passa aqui lisinho, é seu. E o cara vai lá e pega a estrada de terra. Mas é isso aí. O que, que você acha que vai ter no próximo filme? O que, que vão ser as suas expectativas? Que cara, que então espera... esse filme, tipo, na verdade... Não de plot, mas o que você espera ver? Eu espero ver um vilão poderoso mesmo. Uhum. A gente tinha o Snoke agora, né? Uhum. Eu imagino que agora o Kylo Ren vai tomar conta da porra toda. Eu imagino que ele vai se fortalecendo com esses itens de força e tal. Uhum. Deve se aprimorar como Lord Sith, talvez. É, eu espero ver a Rey também se aprimorando por conta disso. Ela sendo uma grandíssima ícone da rebelião. Do jeito que Luke, Skywalker e Leia foram. A Leia provavelmente vai ser algum tipo de mentora pra ela também. Agora que eles vão passar mais tempo junto. Eu imagino que a Leia morra no próximo filme. É. Né? Agora afinal... vão fazer Leia digital? Até ela morrer? Ou que... já vai começar morta? Sabe? Esse é meu questionamento. Pesado. Porque... É verdade, né? Fica... Esse filme deixou... Tipo, eu tinha algumas ideias do que poderia ter acontecido no 9. Uhum. Mas esse filme deu uma quebrada nas ideias, então, tipo, sim. Eu tô meio sem chão, assim, não sei muito o que pensar. Cara, assim, eu espero também um Kylo Ren fudido. Tipo, agora, JJ, esquece desenvolvimento. O personagem tem que estar estabelecido no próximo filme. Vai que é a mesma coisa pra Rey. E eu espero que tenha uma maior conexão da Rey com todos os membros da Rebelião. Uma conexão no sentido de eles verem ela... Eu quero ver a Rebelião crescendo de novo. Sim. Ter todos os planetas que apoiam lá da Horda Exterior. Sim, quero ver voltem. Como que... Cara, porque realmente tá complicada a situação aí. Não sei como... Não sobrou ninguém e, mano... JJ, não insista em mais uma Estrela da Morte. Não precisa, tá? Não precisa. É, uma coisa que eu não quero ver no próximo filme são porgs! É, mata todos, mas mata tudo! Imagina, pensa que tem uma doença que, tá todo mundo gripado, só que essa gripe é letal em porgs. É, exato, olha, é perfeito. Pronto. Pra mim é perfeito. Matou todos os porgs, resolveu ali. Pronto. É, eu quero ver Cavaleiro de Ren, porque fala dessas porra, não aparece. Não aparece? Tem uma galera que fala que são aquela galera de vermelho lá, porque eles eram 7, eram 6 de vermelho, e tinha o Kylo Ren, mas se foi, puta que pariu, tipo... Eles são nada? Não é que eles são nada, mas não falou, não introduziu, não nada. Cagou. Não sei o que é. Eu seria legal se aparecesse. Eu quero ver mais... Eu queria que... Eu não sei se vai caber muito, mas eu queria que tivesse um pouco mais... De um aspecto mais mitológico, assim, da força da Jedi Sith, assim. Que teve bastante nesse, né? Toda aquela questão do que a Rey seria a Jedi e o que o original, toda a história viria, tipo, foi ter esse conflito. Eu não sei se isso cabe no próximo filme, mas vamos ver. Cara, eu acho que é o seguinte, a gente tem... Cara, eu não sei o que esperar do próximo filme por conta dos erros e acertos desse filme. Ele tá muito... Eu não sei, ele não deixa um terreno pronto, sabe? Não deixa... dá pouca margem, eu acho, pra especular. Ou talvez eu precise ver o filme mais algumas vezes. Não foi o filme que acabou a musiquinha... E eu fiquei tipo, caralho! Eu fiquei tipo, porra... Cara, a galera bateu palma e eu não bati, sabe? Uhum. E eu me senti uma criancinha que meio tá todo mundo brincando assim. E eu não tenho o brinquedo necessário pra brincar. foi assim que eu me senti. Beleza, tá. Mas tudo bem, a gente vai ter que se contentar com o filme do Han Solo ano que vem. Nossa, cara, expectativa -3 pra esse filme. Eu não queria que esse filme existisse. Não precisa, totalmente desnecessário. Tem tanta coisa em Star Wars, ninguém, você podia fazer uma Star ninguém Wars. Ninguém perguntou. Você podia fazer um Star Wars Story? Seria possível fazer um Star Wars Stories da Ahsoka? Pra caralho. Então! Assim, eu não sei se como tinha, a galera... Tinha uma ideia também de fazer um Star Wars Stories do Obi-Wan. Nossa, eu acho que se o próximo fosse do Kenobi ia ser sensacional. Mas ia ser muito foda, porque, cara, Obi-Wan é um personagem que eu gosto pra caralho. E depois quando você vê sempre as animações... Sempre gostei, nunca critiquei. Obi-Wan, cara, todos os atores mandaram bem no Obi-Wan, sabe? Todos os dois. Então, todos os dois e os dubladores das animações também. Então, eu não lembro, foi o Ivan McGregor que dublou a animação? Não sei, podia ter sido. Deve ter acho sido, que foi. Do Clone Wars. Bem, se você sabe aí, informação, mande e-mail. Mande e-mail para webradio.fbc@gmail.com. Aproveite e mande suas impressões do filme. O que você achou? O que agora você concorda? Agora é hora de discutir. O que você discorda? Manda pra gente. Vamos debater. E-mail vamos também. Isso. Nem que seja pra escrever no post do Mixcloud, cara. Escreve! É, cara, escreve. A gente quer interação. A gente quer saber o que vocês estão achando. Sejam mais ativos, cara. Enfim. Tivemos bastante reproduções no último programa, mas tivemos. Engajamento... Não tá batendo. É, não tá batendo. A gente quer, cara. A gente tá cobrando que... você mesmo, né? É você mesmo que eu tô... É que, cara, é um espaço pra ser, sabe, pra gente e pros ouvintes. Não só nosso, sabe? É. Então, cara, é bom, isso vamos aí. Vamos reforçar essa ideia e uma novidade que a gente tem. Nós temos agora um perfil no Spotify. Temos um perfil no Spotify, verdade. Com todas as músicas que a gente usa no podcast, temos uma playlist pra cada episódio, então, e uma playlist compilada. Às vezes você tá ouvindo e fala, ah, meu Deus, nossa, que música será essa? Aí você vai lá na playlist do episódio, você procura a música e divirta-se. Essa tá por ordem? Não. Eu acho que... Não tá por ordem. Do 3A, pelo menos, tá, mas não tá por ordem, todos não. Ah, tá, ok. Então, mas tem lá as playlists e tem o geralzão também, se você quiser só tocar o play. Foda-se. É, e ouvir, e é isso aí, cara. Mano, acabamos, falamos acabamos bastante. Mais um episódio. Que durou quase 2 horas também. Quase 2 horas, olha só, 1h50, por aí. É, tá na margem de erro. Tá na margem de erro, tá lá, cara. Nate, mais uma vez, muito obrigado. Prazer foi meu. Sempre um prazer. É, e... prazer foi meu também. Cara, sempre... Caralho. Aguardem um podcast sobre episódio 9. Não porque nós não estaríamos formados até lá mesmo, né? KKKKK. É isso aí. Boa hack. Boa hack pra vocês, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Take me.